Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Big Mac e Coca-Cola, maravilhosos segredos feitos um para o outro. É uma mordida, um gole e você tipo, uau! Let's go! Agora imagine a sensação se você pedir o Grand Big Mac, vai ser ainda mais inexplicável. Grand Big Mac e Coca-Cola, prove, sinta, tente explicar. More music right now. Energia. No ar, estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Está no ar mais um estádio 97 aqui na Energia 97. Boa tarde, pessoal. E aí, boa beleza? Boa tarde. E aí? Boa tarde, eu sou Ale. E aí, maninho? Olha o mano rindo. Aê, tudo bem, ali, rapaziada? Mano. Ô, trabalhando desde tudo de manhã, bem, tudo hein, bem? Mano? E aí, mano, Abisque? É, velho. Ô, mano, tudo você já tá tomando umas chibatadas ou não? Não, ainda não, mas tá quase. Tá com as costas, tá tudo ferrada, não, não? Quase, já tô apoiado no tronco também, velho. É, tá, o mano tá no tronco. Tá sentado, como se fosse. É diferente. Hã? Como é que é? O Mota tá sentado no tronco já faz tempo. Agora, não fala em apanhar da mulher, de não, coisa de... porque eu tô... Você apanhou? Quase. Quase? Você tô... merece, né, véio? Não, mas eu tô apanhando muito da dona Encrenca, assim. Dona Encrenca é uma santa. No dia a dia, sabe? É, que a Santa Tereza fez? Tô apanhando mais que tapete em dia de limpeza. Mas ontem me vinguei, viu, Sombra? Você bate tapete na janela? Não tenho esse costume, não. Mas o que acontece? Eu tava tão sofrido, né? Uhum. Emocionalmente, que ontem eu me vinguei. Porque eu tava vendo jogos, né? Uhum. Aí falei, pro gato não entrar também, eu tranquei a porta, né? Sim. Aí daqui a pouco a encrencona bateu na porta. E aí? Quem é? Ela falou, você é o único e o grande amor da sua vida. Ah. Falei, mentira, cerveja não fala. Não fala, né? Tadinha. Cuidado, me vinguei, moto. Ai, meu Deus. Mas hoje nós estamos feriado Plut Plat Zoom, né? Putz, nem por quê? Por quê? Não vamos pra lugar nenhum, né? Não, é verdade. É dia de trabalhar sem trânsito. Eu tenho festa de criança pra ir, um buffet. Ah, no buffet infantil? É. Festa no buffet... Tiro na cabeça nada, né? Não. Festa no buffet infantil... É igual gente feia, né? O que acontece? Só vale a pena isso se for pra comer. Ah, não, Ale! Mas, ô, Mota, quem é que... Não, olha, na boa. Festa pra você. Olha, na boa, duas coisas que não dá pra entender, bicho. Casamento em Corpus Christi e festa de criança. Também meu não dá, Deus, véio, do céu. Mas, ô, mano... Ô, Sombra. Oi, diga. Não, mas, ô, RG, o Sombra tem uma história curiosa, porque o Sombra, uma vez, ele foi padrinho de um casamento. É. Né? O casamento tava entre o Natal e o Ano Novo. Nossa, esse conseguiu, hein? Esse não, conseguiu, verdade, hein? Engraçado, que casa... Você foi, cara? Engraçado, RG, que casa entre o Natal e o Ano Novo, velho. Fala sério. Tem que apanhar, né, mas você tá chamando de desgraçado um cara que trabalha ainda com a gente, que é o Leone. Fala não. Sério, velho. Ah, foi o Leone. É o Leone. Ainda bem que eu tô longe, velho. Mas foi ruim pro Sombra, pior pra quem casou, né? Porque casamento é bom, né, Sombra? É melhor morrer queimado, mas... Não, é bom. É. Se você morrer queimado... Melhor, um pouco melhor. Tá. Nossa, certo, então. Um abraço pro Leone. É um abraço pro Leone. É agora, né? Agora, né? Ele vai te pegar, hein, senão mano? Ele vai ferrar minha voz nas vinhetas. Leone aí. É de Deus, Leone é de Deus. Ele é. É isso ele aí. Tava na marcha hoje. Tava na marcha? Tava na marcha. Tá certo. E o Domênico na marcha nupcial, né? Tá certo. O Domênico tá se preparando pra parada, domingo. É, a marcha que o Domênico vai é aquela que tem na Paulista. É domingo. É domingo, mano. É domingo. A cidade tá cheia, tá florida hoje. O Domênico falou, agora eu vou me empoderar. Domênico não pode ver uma igreja. Velho, hoje, por exemplo, hoje, agora... O Domênico está na feirinha do Anhangabaú, né, da diversidade, tá lá. Ah, é? Foi de drag. Grande Domênico. É. Mas vamos às manchetes do Estádio 97, Motinha. Vamos lá. Corinthians. Ah, o líder, né, mano? Líder. Sigam o líder. Chupa, é o time a ser batido na América do Sul. O time que mais vitórias teve no início de campeonato, né, mano? É a sexta vitória consecutiva do Corinthians, Motinha. É o melhor início de campeonato desde 71. Olha, fantástico, hein? Não é? Não, acho que, se eu não me engano, salvo engano, é o melhor início de qualquer campeonato do mundo desde que o futebol foi inventado. Não exagera. Menos. Consecutivas, velho. Menos. Ô, mano, o Carille que falou da vitória aí, falou que foi o jogo mais difícil do Corinthians até agora, né, contra o Cruzeiro. Né? Até agora foi. O mais duro do ano, né? E falou aí de poupar ou não poupar jogadores, né? Porque eles estavam numa dúvida aí pro jogo de domingo, né? E o Fagner e o Rodriguinho voltaram da seleção, mas ele falou que vai escalar do mesmo jeito. Mesmo com desgaste dos jogadores, né? E tem que escalar mesmo, Motinha. Não quiseram ir brincar lá na seleção num jogos que não valem absolutamente nada? Agora que joguem pelo Corinthians, que é o time que paga o salário de ambos. Com relação ao jogo de ontem, eu concordo com o Carille. Até agora foi o adversário mais qualificado que o Corinthians pegou no Campeonato Brasileiro. Por mais que o Corinthians tenha enfrentado o São Paulo, tenha enfrentado o Santos também, mas em termos de padrão e de times já montados, o time do Cruzeiro foi o que mostrou a melhor qualidade. O time do Corinthians estava com uma certa dificuldade no primeiro tempo para conseguir achar espaços, aí o Cruzeiro veio bem fechadinho, o time do Cruzeiro aí estava encrespando para cima do Corinthians. No final do primeiro tempo, lá numa cobrança de escanteio do Jadson, o Balbuena testou para dentro do gol e o Corinthians abriu o placar. No segundo tempo, Mota, o Cruzeiro voltou com uma postura diferente, uma postura mais agressiva. O Corinthians também criou boas chances e ficou naquele toma lá da cá. Inclusive, no final da partida, o Corinthians acabou tomando um certo sufoco. E o Corinthians é aquele time que se garante na defesa, aquele time que sabe muitas vezes aí dar o campo para o adversário e sabe explorar contra-ataques. O Corinthians ontem não explorou os contra-ataques, apesar de ter tentado algumas vezes, mas acho que o cansaço bateu. E o time do Cruzeiro começou a meio que botar uma pressão no final da partida e poderia até, inclusive, ter empatado o jogo. O Cássio fez boas defesas, o goleiro do Cruzeiro também, nas bolas paradas, principalmente. O Ábila perdeu um gol, né, mano? Pois é, o Ábila acabou perdendo um gol praticamente embaixo da trave. Houve depois um lance aí também que o Pablo acabou segurando a camisa do Ábila dentro da área. Se o árbitro visse, aquilo ali poderia ter marcado o pênalti pro Cruzeiro. Mas teve dois lances ali também que envolveram o Jô. No ataque do Corinthians ali, que o Bandeira marcou um impedimento ali de maneira equivocada. Errou dos dois lados, né? Pois é. Então... O Pablo, inclusive, falou sobre isso, mano. Falou o seguinte, pra ele foi contato normal com o Ávila. Ah, não foi, Motinha. Porque o zagueiro tem essa mania besta de segurar o atacante aí pela camisa. E numa hipótese de acontecer depende, né? Do coisa, jogo o cara dá ou não, né? Não, mas é que tá, Motinha. Não acho nem que depende do jogo. Porque se o árbitro visse ali, ele teria marcado o pênalti. Com certeza teria marcado o pênalti. Porque é uma jogada incontestável, não tem jeito. Você vai falar, ah, tá tentando marcar o cara. Mas, de fato, o jogador do Cruzeiro, ele foi preso ali pela mão do Pablo ali e acabou puxando o jogador. Mas, independente disso, isso aí acontece em todos os jogos. Aí, se o árbitro for marcar todo esse tipo de lance que ele presenciar também, vai acabar 10-9 para o time A ou B. Mas você concorda, mano, que se a hora que começar a marcar, aí nego para de puxar. Não, mas sabe por que não para, Sombrar? O jogador brasileiro, cara, ele sempre vai ter aquele jeitinho desgraçado e falar, ah, putz, o cara, eu fiz 10 vezes, se o árbitro marcou 8, eu tô no lucro de 2, porque eu fiz 2 e ele não viu. O jogador brasileiro, infelizmente, ele tem esse pensamento cretino ainda. Virou normal, mas, enfim, né? O contato dentro da área, todo mundo acha normal, né? Mas isso não é contato, o cara puxou. Ah, mas os caras acham que é normal. Às vezes os caras segura, fala que é normal. Isso é artifício, né, Sombrar? Não, isso é que é artifício. Não, isso chama pênalti, né? Isso é pênalti. Eu sei, mas a maioria não dá, Lê. Quantas vezes você vê um escanteio, o cara segurando outro jogador, aí o juiz vai lá, fala, ó, não pode, apita, blá, blá, blá. Beleza, vai bater a falta. Tá muito os caras segurando, né? De novo. Tá muito confuso. Tá um ao lado do outro, de repente o cara, porra, se atira 4 metros pra frente. Quer dizer, virou uma palhaçada isso. Aliás, foi na rodada, né? Arbitragem, pelo amor de Deus, hein? Ale, você não acha que de repente o Cruzeiro foi o time que mais complicou pro Corinthians? Justamente porque o Mano Menezes, há muito tempo no Corinthians, foi o cara que chegou e implementou esse sistema de jogo? É, inclusive ele trabalhou junto com o Carini, né? Ele, ah, é? É, trabalharam juntos. E por conhecer mais ou menos a estrutura de jogo? Eu acho que pode ser, passa por isso também. E passa pelo fato do Cruzeiro ter bons jogadores, né? No segundo tempo, inclusive, quando o Mano solta o time, ele coloca o Alisson no lugar do Henrique. Aí o Cruzeiro, que já tem bons jogadores, né, fica mais agressivo. E aí causou um desconforto, sim, pro Corinthians. Acho até que pelas oportunidades criadas, o Cruzeiro poderia ter saído pelo menos com empate. Verdade que o Corinthians, segundo tempo, não fez nada? Não, o Cruzeiro propôs mais o jogo, né? Eu não vi, eu tô perguntando. Mas isso também em função da vantagem, né? De 1 a 0. No segundo tempo, pois é, no segundo tempo, ali, o Corinthians ele fez o que o Cruzeiro se predispôs a fazer no primeiro tempo. É, verdade. Porque o empate tava de bom grado pro Mano Menezes, então ele fechou a casinha ali e explorava só o contra-ataque e saía na boa. No segundo tempo, o Corinthians já tava com a vantagem, então aí a vantagem mesmo no placar ali, 1-0 pro Corinthians... O Corinthians deu ao luxo de fazer a estratégia que o Cruzeiro tinha mantido o primeiro tempo inteiro. Mas eu acho que o Corinthians abdicou demais, sombra do jogo, porque por mais que o Corinthians ele saiba se defender, e muitas vezes ele saiba passar sufoco, mas jogando na arena, estádio lotado, o time encaixado, você com uma vantagem no placar, muitas vezes não vale a pena você se retrair demais, não vale a pena você encolher demais o teu time, porque aí você chama o adversário pra cima. E se você tem um adversário de qualidade do outro lado, é aquele ditado, pode ser um clichê, pode parecer uma frase feita em para-choque de caminhão, mas é verdade, água mole em pedra dura, velho, tanto bate até que fura. E o Corinthians ele não poderia ontem se dar o luxo de ceder um empate pro Cruzeiro. Era um jogo que no primeiro tempo estava administrado, o Corinthians ele fez o gol aí com o Balbuena no finalzinho do primeiro tempo, mas o segundo tempo do Corinthians eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais agressivo. Qual a frase de caminhão que mais marcou tua vida ali? Como assim? Do nada você lança essa? Dirigido por porque mim... Porque o Alê é o tipo do cara que parece frase de para-choque de caminhão. É o dirigido por mim, guiado por Deus. É. Dirigido por mim, guiado por Deus, esse é o clichêzão, não é não? É, minha vida é um litro aberto. Vida é um litro aberto. Tem muito na estrada, cara. Não é? Agora, você sabe que com esse elenco aí que o Mano Menezes tem, eu acho que ele deveria jogar... do mesmo jeito que ele jogou o segundo tempo, em todos os jogos. Pra cima. Pra cima dos caras, porque tem bons jogadores. Ontem ainda o Sobis voltou a jogar, né? Tava machucado. Rafael Sobis, então, começou no banco de reservas. O Robinho, ex-Palmeiras, não foi pro jogo. Tava sentindo, né? O desconforto, que é outro bom jogador. Arrascaeta, outro bom jogador. Ah, tem bom jogador. O Thiago Neves jogou? Thiago Neves. O Alisson jogou. Entrou e mudou o jogo. Que é um jogador de habilidade. O Ábila jogou pro Corinthians. Mudou. Não mudou porque perdeu. O Rafinha é um jogador de velocidade, também de habilidade. Então, são vários bons jogadores que o Mano Menezes tem. Mas muitas vezes, até respondendo a tua primeira pergunta, ele prefere chamar o adversário, reagir ao invés de propor. Acho que se o Cruzeiro joga como jogou o segundo tempo contra o Corinthians... Eu acho que estaria numa outra condição na tabela. É o jeito do Cruzeiro, do Mano Menezes, colocar nos times dele. Mas aí, é o que eu falo, você tem que se adaptar às peças que você tem. Uhum. Se você tem um time técnico e o Cruzeiro tem bons jogadores para fazer esse tipo de jogo, eu acho que ele deveria arriscar um pouquinho mais. É. Mais alguma coisa para falar, como... mano? Tem sim. Ale, como é que você vai arriscar, velho? Por mais que você tenha, talvez, aí... Ah, pô, eu tô treinando boxe, eu acho que eu tô bom. Você tá enfrentando do outro lado, é o Mike Tyson no auge. Ah, é o Mike Tyson no auge, velho. Como é que você vai meter a cara assim e falar, deixa eu pegar o cara de frente? Você é louco? Ele conseguiu, velho. Pensei que ele ia passar sem essa. O duro é ter que ouvir. Pensei que a gente ia passar em colo. Ô, mano, e o adversário... Ô, mano, e o adversário do Corinthians na Sul-Americana é o Patriotas, né, da Colômbia. Então, Motinha... Ninguém sabe nada sobre eles. Quem é o Patriota? Nem o Corinthians. Nem o Corinthians sabe. Sabe que é longe só o lugar. É, longe pra caramba, dizem. Eu não conheço quem é essa porcaria aí, não, Motinha. Ah, respeito! Tá, quer que se lixe, Patriota. Quer que... É o Patriots. Se danem. Mas, ô, Motinha, na boa, cara. É, eles pegaram aquele time lá, se eu não me engano, na primeira fase da Sul-Americana. Acho que era o Everton do Chile. É um time chileno, se eu não me engano. Everton 2, Birubiru 1. É quase isso. Mas eles passaram nos pênaltis, cara. Então, cara, a primeira fase ali, eu vou confirmar daqui a pouquinho se era o Everton mesmo. Mas um time que pega um time chamado Everton, que é o do Chile. Se fosse da Inglaterra, pelo menos a galera já conhecia. Mas como é do Chile, ninguém sabe quem é. E os caras passaram nos pênaltis. Deve ser uma baita trolha também isso daí. Olha, deve ser uma grande porcaria. A Sul-Americana, às vezes, parece a Darknet, né, bicho? Nossa. É um negócio meio desconhecido. Desconhecido total. É um negócio que é patriotas. Meu. Esse Justiça e Defesa, que foi uma mais ridícula da história de São Paulo. Nossa. Nunca tinha ouvido falar. Que mais que... Tem uns nomes aí de time? Qual é que é mesmo? Não, tem as tranqueiras assim, Sombra. Tem aquele Boston River. Tem o... Qual que era o outro lá também? Tem o Palestino contra a Faixa de Gaza. Tem umas coisas divertidas aí. Ah, o Defensa aí vai jogar contra a Chapecoense. Aê, tá... É. Aposto que a Chapecoense vai atropelar. Vai. Mas também torço o seguinte, se o Chapé não ganhar dos caras, que o Justiça seja campeão dessa porcaria aí. Que Justiça seja feita. Que Justiça seja feita, boa. Mas ô Sombra, oi, só pra terminar a informação aqui do Coringão, o Corinthians ele pega agora esse tal de Patriotas aí, coisa que deve acontecer talvez aí do Corinthians avançar pra próxima fase. Não tem as datas ainda, né, Sul-Americana. Ainda não foram definidas as datas, Motinha, mas o Corinthians ele decide em casa o segundo jogo. Mas se o Corinthians passar, e quero acreditar que passe, o Corinthians ele vai pegar aí na próxima fase aí adversários enjoados. Porque aí o Corinthians ele pega o vencedor de Racing, Independente e Medellín. Tem uns famosinhos aí na... Tem, né? Além, são seis brasileiros, né, que continuam aí na... Isso tá meio que nem novela da Record, né? Tem uns famosinhos, mas vai por... Tem o Santa Fé, que já fez boas campanhas na Libertadores. O Libertar. Ah, tá vendo? Independente da Argentina, Olímpia do Paraguai, Estudiantes, e depois, se possível. É, e o Cerro Porteño, quem mais tem? Ah. Não tem muito. Também não tem tanto assim, né? Mas tem os brasileiros. Tá, né? Tem umas tranqueiras Santa aí que é verdade. Santa Fé, é isso aí. O também tá. O Wellington Alencar. O Wellington Alencar aqui no nosso Facebook. Logo cedo, o momento fanfarrão do Mano. O Mano começou inspirado no Estádio 97. Achei que até demorou. Hã? Achei até que demorou. Foi o fanfarrão mais rápido do campeonato. Não, pelo contrário. Vocês deveriam sim me aplaudir aqui. Ah, pronto. Até fazendo uma meia-culpa. Falou. Em cima de tudo que vocês disseram do Corinthians a respeito da possibilidade. Para com esse mimimi de coitado. Não, vai. Não é mimimi, né? Vem com esse coitadismo aí de vida. Chupa antes. Vem com meia-culpa, que a culpa é toda sua. Romito. Você foi um dos primeiros a falar que era a quarta força. Não vem com essa historinha. Eu não. Falou sim. Com a chegada do Jadson aí do Gabriel. Mas o Jadson chegou quando? Eu falei, o Corinthians tem tudo hoje para migrar, tá certo? A sua razão social pra Inglaterra e ser campeão. Vai lá. Eu, se fosse o Corinthians, eu não disputaria mais essa placa. Dois momentos, Fanfarrão. Na manchete ainda. Tá parecendo o Diego Souza. Eu só não tô mais feliz hoje com essa vitória do meu timão. Porque... Seu timão. Isso é outro antes também. Porque o Romito não brilhou no momento ofensivo. Ah, não fez gol. Teve rolinho, chapéu. Aquele volante pela beirada ontem. Ele economizou. Ontem teve mais raiz? É, mais raiz. Foi aquele Romero Nutella de domingo. Se todo mundo tivesse um Romero no time, o futebol brasileiro teria uma qualidade melhor. Mas você sabe que hoje eu estava conversando com alguns amigos no Twitter. E eu respondendo uma pergunta do repórter Marcelo Prado, né, a respeito da possível volta do Centurion, que até o Rogério Ceni comentou ontem na coletiva. Seria Centurion o Romero do São Paulo? Não, acho que o Centurion ele foi mais jogador, não no São Paulo. No São Paulo não. Mas pelo que ele fez no São Paulo, ele era dedicado, corria, marcava. No São Paulo cabe. Hã? No São Paulo, cara. Seria que não fazia gol, acho que o Centurion do São Paulo contra o Romero do Corinthians, eu prefiro o Romero do Corinthians. Sim. Porque o Centurion tem uma coisa que o Romero não tem. Ele estragava o ataque. Ele tentava jogar estragava individual. Todas. Ele atrapalha. Ele não tocava a bola. O Romero sabe que ele não passava, não fazia cadeira, nada. Ele toca de lado. Sabe, ele ajuda o time, né? Ajuda o time. O Centurion, ele pegava a bola e ia pra dentro, perdia todas. Ah, meu Deus. Centurion era cruel. Ele pode voltar. No São Paulo, ele era cruel. Peraí, vocês estão de brincadeira. Vocês estão comparando aqui o Romero, o Cristiano Romero, o Mito Romero, o Centurion. O desejado Centurion. O Centurion da Argentina, que jogou na Argentina. Que deveria estar na seleção argentina. Esse é melhor que o Romero. O do São Paulo é bem pior. Verdade. Centurion ou Di Maria na seleção? Nossa senhora. O Romero, velho, comparado pra você, né, também, né? O Romero é o de bala, perto do Centurion. Eita. Mas... Quem é Centurion? Qual o mais estudioso do futebol explicaria esse campeonato brasileiro? Ninguém, velho. Até a semana passada, Atlético Goianiense era tido e por todos. Ah, mas eu acho. Mas vai, né? Cair. Eu não, acho. Não. Tudo vai. Bem. Tudo bem. Mas quer apostar agora? Não, mas explique. Uma fechada lá no litoral ou não? Não, mas explique. É isso que eu quero. Explique hoje. Ele fora, Atlético fora, Goianiense e Atlético Mineiro na zona. Se acaba que hoje, já entender, era. É. Não dá pra entender o Mineiro na zona. Já era. Se acaba hoje. Nossa, tá uma crise. A gente que vai você pegar ele domingo, velho. Os maiores elencos. Aí, os elencos que mais investiram, vai, o Atlético, o Palmeiras e o Flamengo, né? Sim. Nenhum... Cruzeiro é um elenco também. Tá bom, vou botar o Cruzeiro aqui. E o Cruzeiro foi tido também, cotado também. Com... Nenhum desses tá no G6, né? Tá entre os seis melhores. É mesmo? E eu acho que aí a vantagem do Corinthians é importante, né? Porque se você pegar ali da turma que tá ali entre os primeiros, você não vai acreditar, com todo respeito, que o Curitiba vai brigar pelo título, vai? Não. Chapecoense vai brigar pelo título? Não. Não. São os dois que saem daí. Eu acho que sai daí. Da Curitiba e Chapecoense não aguenta. Não aguenta. A rebarba, não. Então, é assim, corpo, né? É o Grêmio que joga hoje, tem um jogo difícil contra o Fluminense fora de casa. O Grêmio hoje é a principal ameaça ao Corinthians. Então, você vai falar assim, o Corinthians... tem 19 pontos, que é uma pontuação expressiva. Além disso, quando não joga bem, é competitivo, é um time organizado, e os principais rivais estão muito abaixo. Você imagina o Galo hoje, que é um time forte, está 13 pontos do Corinthians. Vai ter que correr muito. 13 hein? Pontos. Ou seja, o Corinthians vai ter que capengar bastante e o Galo teria que ganhar muito. Isso porque o Galo está envolvido em outras competições. O Galo está na Copa do Brasil, na Libertadores e naquela Ninguém Liga lá. E o Galo vai pegar o Jorge Wilstermann, não é? Wilstermann. Na Libertadores? Vai, é o único time da outra perna que repito, é brasileiro. Não é um time famoso, mas é que na hora de jogar na altitude é um pé no saco. É. Se não souber fazer o resultado lá... Mas... Ou até um pé na cova, né? Dependendo do... Vocês estão falando casa, aqui, né? A respeito do Grêmio no Campeonato Brasileiro aqui, dividindo a liderança aí com o Corinthians. O Grêmio que joga hoje, daqui a pouco, aí no Rio de Janeiro contra o Fluminense. É. O Grêmio, cara, é um time copeiro. É um time copeiro. Mas não é time pra disputa de campeonato de pontos corridos. Qual foi a última vez que o Grêmio ganhou um Campeonato Brasileiro, gente? Ah, mano, a gente já conhece, né? Grêmio e Inter, a gente sabe. Na largada dos campeonatos, tem sido isso, RG, né? O difícil é chegar. Se fosse um torneio Copa, sim. O Grêmio ganhou recentemente, inclusive a Copa do Brasil aí, é diferente, volto a falar, é um time copeiro. Agora, em termos de campeonato aí, que a gente vai contar aí com 38 rodadas, eu não vejo o Grêmio, talvez, aí com esse punch pra segurar o Coringão, não, cara. Pode ser que mude esse ano, mas o Grêmio tem demonstrado nos últimos anos que realmente... Não chega, né? Se o Domênico Gatto estivesse aqui, não estivesse lá na parada com os amigos do Mota, ele diria o seguinte: sabe quem liderava o campeonato brasileiro em 7 rodadas do ano passado? Quem? Internacional. Ah, é. Mas todo ano era Inter e Grêmio. Porque o Inter caiu, Inter, né? E o Inter rebaixou. Rebaixado, né? Rebaixado. Só não foi passei agora. O Alexandre, não, tá se que o Domênico, que é antes, tivesse aqui, ele ia falar isso. Eu não vou falar. Não. Eu acho que o senhor pensou isso e não teve a coragem de assumir. Não, senhor Maurício. Você está chamando de covarde. Senhor, você está tremendamente enganado. Você está sendo agressivo só porque a Adriana Esteves está aí do seu lado. Não, ainda não está. Daqui a pouco não está. Ainda não. Como assim? Não está aí prestigiando? Não está na plateia? Ela foi almoçar. Ela falou assim: eu vou pro Rio, mas só não vou ficar com o mano. Que chique, almoçando às 6 da tarde. Almojantar. Que coisa. Porque pobre faz isso, Sombra. Almoça tarde e janta cedo. Pois é. O cara já almoça tarde pra jantar cedo e une uma refeição só e fala: isso aqui foi um almoço. Aí ela fala: mas a gente não vai jantar? Fala: não, você já jantou. Almojanta. E assim a geladeira continua vazia, né, mano? E você comeu, mano? Já? Você já almoçou, mano? Eu já. Tô preocupado com você aí, com comida, mano. Eu já. Mas peraí, desculpa, agora de energia. Mas o mano, ele tem essas dietas que é a básica, parece comida de passarinhos. Tá de brincadeira. Esses caras não comem. Eles não comem. Ovo. Ovo. Ah, sei lá, só falta comer alpiste. Tá de brincadeira. Não. Deus. Como sim? Minha dieta é embasada em muita proteína. Você não vai chamar o meu amigo mano de galinha, não. Não. Você não vai chamar ele, não, tá? Não, mas alpiste é pra passarinho, não é pra galinha. Ah, tá, desculpa. Galinha come. O Bala lembrou bem, Ah, esse é o Estádio 97. Agradecer o pessoal acompanhando a gente aí com as mensagens no Facebook também, a Daiane Dias. As imagens voltam em breve, viu, gente? Tá trocando todos os equipamentos de transmissão aqui da Energia 97. Vai ficar com um equipamento 4K maravilhoso aqui. Eu pensei que você tava esperando o Mota fazer a plástica para não assustar o ouvinte. Não, mas aí a questão é que, mas bicho... Mas eu já tô acostumado com aí você. Quando falaram assim, quem pode? Aí entrou o Domênico na fila. Nossa. Entrou o Mota. É o bonde dos fracos de feição. É o bonde dos fracos de feição, entendeu? Aí complicou tudo. Vou fazer uma plástica. O Eduardo Castro perguntando, cadê o flamenguista do grupo? Mas nunca teve. Se um dia aparecer alguém... Eu? Com... Eu? Mas aí é meio tricolor, meio rubro-negro. É outra história. Meio galo, tricolor. Meio galo. É. Meio galo, meio o bem típico torcedor do Nordeste, como o Mano diz. Olha, aqui eu sou Ceará, mas lá eu sou Flamengo, em São Paulo... Não é não, mano? Puxa saco, puxa saco. As grandes torcidas. É verdade. Estádio 97 tem oferecimento de ESEG, Escola Superior... desculpa. É ESEG, faça um teste... formando o melhor em você. Feriado é uma draga, cara. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Continuando com as manchetes do Estádio 97, Mortinha. Vamos ao tricolor. Ah, tricolor. Tricolor. São Paulo. Olha, o São Paulo, já tem que ontem, né? Saiu com um empate heróico, né? Contra o Sport. Não vejo como heróico. Foi bom resultado, mas não via o herói. É, mas deu três posiçõezinhas aí. Inclusive, subiu três, velho. Não, subiu, mas tô falando. Mas pra mim foi herói porque o jogo foi horrível. É que ainda tem. Ah, mas é horrível de ambas as partes. É, também. Herói foi quem conseguiu assistir o jogo todo. Heróico, acho que seria. Não, heróico seria se fosse assim: meu, puta, cara, olha. A gente tava lá perdendo 3-0, empatamos no último minuto. A vitória do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro, com um jogador a menos. Isso seria um resultado herói. Concordo. Peço perdão ao ouvinte por essa observação grotesca do Brasil. É, Mota, né? Não, é que eu pensei. Fraco defensor de ideia, né? Padrão Mota. Padrão Mota. Mas esporte, velho, empatar para, né? Pelo amor de Deus. Olha, o Ceni, que depois da entrevista aí. E falou que o empate foi bem e tal pro São Paulo. Ele não falou que foi heróico, né? Não, não falou heróico. Né? E que precisa ajustar algumas coisas ainda. E falou também, viu, chefinho? Que novos reforços aí só virão se venderem jogadores. Né? É assim, ok. Em relação ao jogo, é o seguinte. Pra quem gosta de ver futebol, lógico, não foi um jogo agradável. Foi um jogo onde a bola foi realmente... meio maltratada pelos ataques das equipes, né? Nenhum dos dois conseguia formular ataque legal. Não dava sequência de jogada, não tinha triangulação, nada. Tabela. Era passe errado pra cacete. Dos dois lados. Porém, eu acho que o São Paulo, pelo menos, esteve bem postado em campo. Assim, as peças nos seus lugares certos, né? O problema é que quando tinham a bola, ou faziam a opção errada, né? Na hora de passar, às vezes dava continuidade no lance, às vezes aquela esticada a mais na bola, principalmente o seu Wellington Nem, né? O seu Wellington Nem. Também. O Wellington Nem, infelizmente, é um jogador que eu gostei quando veio para São Paulo, mas até agora ele não mostrou nada. Aliás, o Wellington Nem, ele tem momentos de centurion, porque muitos ele mata errados, todas, né? As jogadas de ataque muitos do São Paulo, ele mata. Errado. O Cícero. É, também é um jogador, meu, burocrático, lento, né? Não é o tipo do jogador que ajuda muito a defender e também não é um jogador que não tá acrescentando na chegada ao ataque, porque não chega, é estranho. Agora, postura tática, como os jogadores se espalham dentro de campo, isso eu já achei a coisa mais coerente, melhor. Não teve invenção. Mesmo as escolhas, né, que o Rogério fez, sim. Foram mais coerentes, né? Sim. Por exemplo, escolheu o Tomás. Ah, o Tomás jogou bem? Não. Mas é meia. Mas é meia. Aí a culpa já não é do Rogério se o cara não jogou bem. Né? O problema é quando você coloca lá centroavante no lugar de meia e coloca meia no lugar de volante. Acomodou, ontem o Rogério acomodou os dois principais jogadores do time. O Jusilei voltou a jogar bem porque ele jogou na dele. O Prato jogou de centroavante. Exato. Ele quer jogar com três zagueiros. Eu nem sei se o São Paulo tem com o Rogério, com o Rodrigo Caio fora. Condição de jogar com três zagueiros. Mas quer jogar com três? 2,5, vai. É, não pode ser o Douglas um deles. Não. Então não, isso nunca. Já aconteceu. Quer dizer, são coisas que parecem meio lógicas, né? Tá acertando. Ah, o Douglas não pode jogar, ok. O Jusilei tem que jogar na dele. O Prato tem que jogar na dele. O Meia tem que ser o Meia. Uhum. Parece meio lógico, né? Parece, não. Mas ontem o São Paulo fez isso. Agora, espero que isso já faça parte do processo de amadurecimento, né? Do Rogério, de analisar. Olha, puta, meu, não tá colando aquelas invenções lá. Porque às vezes o que eu penso é que o Rogério, simples, né? Ele faz meio que aquela análise tática que os ingleses fazem, né? Aquela coisa. Não, porque esse time, ele sofre muito com chuveiro, então vamos colocar uma estatura mais alta, média do time. Mas em função de colocar uma estatura mais alta, você abre mão do seu posicionamento em campo de uma maneira razoável, né? Acho que, você vê, o que o Corinthians tem de fantástico na postura tática? É sempre aquele jeitinho de jogar. Time que é campeão... Repetição. Tem camisa, né, velho? Não, camisa vai pro inferno. Tem camisa, hein? Vai te catar, se fecha camisola. Aí, tá falando de São Paulo. São Paulo vai jogar contra o Atlético no fim de semana, você não sabe. Os titulares, você não sabe o desenho tático, você não sabe quem vai jogar onde. O Corinthians já sabe de cor e salteado. Quem vai jogar, como vai jogar. Exato. Então, tem que ver quem vai jogar, porque o Rodrigo Caio volta, né? O Cueva também volta. Pô, tem que jogar. A seleção jogou quando ontem? O Cueva vai pro jogo. Tem que jogar, pelo amor de Deus. Não, vai jogar. Também acho que a gente tem que jogar o Rodrigo Caio. E hoje saiu uma notícia, né, chefinho, que o Flamengo teria liberado o Mancoejo pro São Paulo. Foi desmentido. Você já desmeteu alguma vez? Já sim. Quando eu percebi que era roubada, eu recuei um pouco. Rabino. Você acha que lá o Ronaldo tava lá com aquela... Desmentindo. Acho que foi isso que desmentiu. Ele fez. Desmentiu. Você chegou perto da roubada? Você chegou a... Ah, sabe que um pouco alcoolizado, quando eu fui ver, ela tinha uma vírgula. Na frase. Uma vírgula na frase. Mas você já tinha dado um beijinho no pescoço? Já tinha dado medo. Que medo. Mas peraí, vocês estão falando agora, né? do São Paulo, vocês estão falando, pô, gostei da postura, gostei disso, gostei daquilo. Vocês iam ter gostado se o árbitro tivesse a decência de marcar aquele pênalti? Verdade, mano, verdade. Aliás, você é louco, aquilo ali não é pênalti, aquilo ali é uma tentativa de homicídio. Ah, para, tá bem Cara do Weber Roberto Lopes. Houve dois pênaltis. Dois? Não, o primeiro O do Wesley foi muito pênalti, né? É, mas o primeiro eu não achei. Ah, o primeiro, o Tomás empurrou o jogador pelas costas. Não, só que eu não achei, não. Aquele tipo de empurrão que acontece toda hora, Ele deu motivo, se o árbitro quisesse marcar... Como diria o Tim Maia, deu motivo, é verdade. E o Rogério também dá motivo quando ele coloca o Wesley pra jogar. É coisa boa, não vai sair. Eu queria entender qual é o maior amor do Rogério. Se é o Cícero, se é o Wesley. Ah, ele gosta. Esses Lucão. Não podia, mãe. Lucão. Não podia. Rogério em love. Mas você sabe que você tá falando da evolução do Rogério, que é natural, porque como treinador, ele ainda é um aprendiz. Sim, e é o que se espera. Pessoas inteligentes evoluem. Exatamente. Eu achei que no começo do trabalho dele, ele estava ali semi-vida louca com relação à proposta de jogo, em que deixava o time muito exposto, não é isso? Cachorro louco, né? Totalmente. Em alguns momentos, como no jogo contra o Corinthians, na escalação inicial, ele estava semi-vida louca nos nomes. Sim. Né? E ontem ele foi, tipo, um treinador que... Padrãozinho. Padrão, mais simples. O time não foi vida louca, a escalação não foi vida louca, tem as suas limitações, mas jogou respeitando, né, os seus limites e por isso conseguiu fazer um jogo competitivo. Não foi um bom São Paulo, mas só o fato de ser competitivo fez com que o meu tricolor conseguisse um ponto fora de casa. Muito cara de pau, né? Pô, você também tá igual o outro, hein, meu? Tá em todas, hein, velho? Caralho. Olha, e o São Paulo, viu, chefinho, tá tratando aí com o Júnior Tavares, né? É, renovação até o fim de 2021, né? Boa. O Júnior Tavares já foi sondado aí pelo Ajax. Lógico que já deve vir acompanhado aí de um aumento salarial. Lógico. Mas tá certo, cara, porque assim, Júnior Tavares despontuar... Vai ser assediado. Se for ver a grana que o São Paulo pode receber pelo Júnior Tavares, é ótimo. Deve ter gasto aqui 500 conto, um milhão de reais, e depois vai receber 15 milhões em cima, você entendeu? Agora, você tem que parar também de olhar tudo no formato só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Senão você nunca vai conseguir criar uma estrutura pro teu time, entrosar um time... É difícil, né? Não tem e um a time, lateral né? esquerda do São Paulo não é que nem na direita. Na direita, o São Paulo tem dois jogadores que, na prática, vem sendo do mesmo nível. Bruno, Buffarini, mesmo nível, porque os dois vivem machucados. É verdade. E ninguém sente e quando falta, joga... Né? Olha, hoje não joga o Bruno. Eu falei isso, velho. Hoje eu não jogo o Bruno. Agora, os caras falam, pô, mas a gente não sente falta. Na lateral esquerda, tem o glorioso, Edmar. Nossa. Que eu acho que foi contratado só porque ele deve ter o pé esquerdo. Talvez não seja. É, não, verdade, gente. É, fazer o quê? Você já tinha ouvido falar do Edmar alguma vez? Eu não. Com 30 anos de idade surgiu o Edmar aí. Então, pô, você tem. E o Júnior tava. É bom o lateral. Caiu um pouco no decorrer, mas eu acho que ele caiu depois no todo do São Paulo, que o São Paulo também caiu, né? Ajudou. No, durante, né, o Campeonato Paulista, caiu no todo aí. Todo mundo caiu, né? E ajudava muito quando também tinha o Luiz Araújo. Corria. Livrava uma cara também pro Júnior Tavares. Ele cortava pro meio. E o Júnior Tavares abria o espaço, né? Porque chamava, o Luiz Araújo puxava dois, claro, na marcação, lógico. Abria espaço, né? Luiz Araújo. Abriu o corredor. Verdade, mas agora vai pegar o Galo. Eu não sei, São Paulo ganha do Galo, vocês acham que o Roger cai? Ele tá meio no bico. Eu acho que vão empurrar o banquinho. Porque o Dorival tá aí na praça, eu acho que é bom treinador. Tem mais gente de olho no Dorival. Dorival já teve lá, né? Ou não? Não lembro, viu, do Dorival. Eu acho que o Dorival já teve. Você lembra, lá, mano? Dorival no Atlético? Dorival não teve lá, mano? Eu acho que já teve. Dorival já. Sim, passou por lá. É, eu acho que já teve, já sim. Já teve, é. Então tá aí, eu acho que vão empurrar o banquinho do Roger, sim. Só o Avaí fez menos gols do que o Galo. Só venceu uma das 7 partidas que disputou no Campeonato Brasileiro com um elenco rico, né? É. Tudo bem que nesses jogos aí ele tem sido atrapalhado por lesão, por jogador convocado. Mas é evidente. Ontem teve um gol anulado, mal anulado, mal, se não me anulado, engano. Né? É. É, mas é evidente que o Galo. Que o Mano só lembra dos erros quando é do São Paulo. É, quando é dele. Quando é de outros jogos, o Mano não lembra. É. Com relação aqui, eu lembro de tudo, eu sou imparcial. Em relação ao Galo, o Galo ontem foi prejudicado. O Galo foi prejudicado também. Teve um gol aí, tá vendo, então? Aí que o árbitro marcou e não estava. Não é mesmo? Mas é verdade? Na boa. O Atlético Mineiro, Sombra, mesmo com esse gol aí mal anulado por parte da arbitragem. Ele não podia ter dado a ramelada que ele deu. Ele pegou o Atlético Paranaense, que era o pior time do Campeonato Brasileiro, que não tinha conseguido uma vitória sequer. É o pior ainda. Mas vocês viram o gol do continua. Vocês viram o gol do Paranaense? Sim. Vocês viram? Sim. Ele, o Galo tem um Lucão Felipe deles. Ó, tem então, que escalar esse cara aí no fim de semana, hein? É verdade, o cara caprichou, mano. Foi o Felipe Santana, ele vai recuar a bola de cabeça pro goleiro lá, ele não viu que o Sid Clay tava nas costas dele, ele foi lá e roubou a bola e fez o gol. Não, o cara recuou a bola perto da linha do meio de campo. Ele é o Felipe Santana, é o zagueiro iFood, né? Ah, é? É porque entrega em casa, né? E o Ale, engraçado, eu não sei se vocês chegaram a ouvir a declaração desse Felipe Santana no término do jogo. Não, não. Ele já tinha falhado também recentemente, eu não sei se foi na estreia dele, foi algum jogo aí, que ele falou, pô, a primeira falha que eu cometi, eu fiquei realmente triste, cabisbaixo. É, hoje eu falei de novo, mas tudo bem, agora eu tô normal, tô bem. Ou seja, tô normal, se acostumou a fazer bobagem, velho. Você tá de brincadeira, ele, tá, é louco. Ele já tá no modo RG, né? Tá acostumado a falhar já. A RG falha. É, só que eu sei a hora que eu tenho que falhar, né, velho? E você já teve surpresa? Já chegou a beijar o pescoço e descobriu uma vírgula, velho? Isso nunca, né? Tá vendo? Tá vendo? Essa não. RG. Fala a verdade, velho. Sério? Sabe o quê? Você aprende desde cedo, né? Você não deve beber pra fazer essas coisas, né, velho? Isso é mais... Peraí. Peraí. Viu, Ale? Isso também é uma desculpinha. O cara que fala que pegou, né? Tava uma Não, mas eu não peguei. Ei, não, mas você beijou no pescoço e já foi meio, velho. Ah, isso aí meio é um cumprimento. Cumprimento. Ninguém cumprimenta imaginou com beijo no pescoço. Imaginou se o monstro era igual o Bar e ele já tava beijando o pescoço? Nossa, não. Pelo amor de Deus. Véio. Pelo amor de Deus. Não chegava a ser igual o Bar? Não. Parecia o Vieira com teta. É. Vivi Gauchinha. Gauchinha. Vivi Gauchinha. Novata em São Paulo. Recém-chegado do Sul. Novata em São Paulo. Vivi Gauchinha. Vivi Gauchinha, língua lisa. Língua lisa. Esse é o Estádio 97. Daqui a pouco vamos falar mais de São Paulo, também do Corinthians. A gente continua aqui com as manchetes. Mas antes, o narigudo, o nosso flamenguista, vai falar de Nissan. Olha só, amigão. Se você está pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Chegou o Nissan Sandeis, o momento certo para você fazer uma escolha inteligente. Todo conforto, qualidade e segurança do Nissan Sentra 2017 com o menor custo de revisão do mercado. Câmbio automotivo CVT e muito, mas muito mais. E olha, a partir de R$ 79.990 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero e 100% da tabela Fipe. No seu usado, né? Bacana, né? Bacana não. Sensacional! Então olha só, amigo, não perca tempo e consulte condições e faça já seu test drive, porque quem testa, compra a Nissan. E todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Ei, minutinho aí da sua atenção, cara. É, eu sei que está terminando esse ano, você faz terceiro ano? Ih, rapaz, tá chegando a hora de decidir, né? Presta muita atenção. Tá se terminando aí o segundo grau, já tá virando um homenzinho, uma mulherona, né? Então presta atenção, porque essa é a hora que você tem que escolher o seu rumo profissional. É aquele momento onde a sua decisão pode influenciar para sempre o seu caminho. E hoje tem tanta opção de faculdade, aí você fala, como que eu vou saber a certa? Então você tem que... Uma das dicas é você acompanhar muito bem as avaliações do MEC. E a ESEG, a Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa, ela obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liga só, olha, tem N diferenciais. Os principais, além da qualidade do ensino, é que as salas são formadas por grupos menores, o corpo docente já atua no mercado de trabalho, você tem possibilidade de realizar projetos de iniciação científica logo nos primeiros semestres. Na ESEG, cara, tem aquela, não vou dizer intimidade, mas aquela coisa, o professor te conhece pelo nome. Sim, né? Claro. Você não é só um número, né? Não é o cara que vem sempre de chinelo na aula. Número 5. Senhor Carlos Humberto, fica lá. Tá bom, foi mal na prova, né, Carlos Humberto? Personalizado. Exatamente. Os alunos da ESEG têm um alto índice de empregabilidade. Saiu de lá, a chance de arrumar emprego é muito maior, tanto no Brasil quanto no exterior. E para o segundo semestre de 2017, que começa agora, né? A ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os seguintes cursos. Ó, curso de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Inscreva-se já no vestibular ESEG.edu.br. ESEG é com S, viu, Claudio Mota? ESEG.edu.br. Ou utilize sua nota do Enem. Lembrando que o vestibular acontece já no dia 24 de junho, sábado que vem. Não é depois de amanhã. Dia 24 da semana que vem, dia de festa junina do Energia na Véia. ESEG, formando o melhor em você. É hora de fazer a opção certa aí, senão depois você vai parar no rádio fazendo um programa de futebol. Aí, meu amigo, aí você tá lascado, chupa depois. Né? Aí você tá lascado. Estádio 97, da Energia 97. Continuando com as manchetes. Mortinha. Vamos ao clássico. Ah, é clássico? É, clássico. É. O chiqueiro vazio? Do Estádio 97 informa. Não tem jeito, é piada pronta. Não. Porcos tristes. Todo ano essa época é época de porcos tristes. Tem que falar com a Leila pra ela comprar também. Já gastou tanto. Compra também o calendário lá. Pra mudar essa data e pra não ter o porcos tristes. Cadê o chiqueiro? Tá vazio por quê? Ah, ele tem medo, né, Regina? Tá, mas olha, tá hoje o Dodô não tá aí. Sim. O Dodô hoje não tá porque ele foi rezar um casamento aí. Você arrumou outro porco pra botar aí? Então hoje, assim, como o Alê é meio o Joker aqui do programa, sim, é meio que aquela peça coringa, hoje o Alê ele vai encarnar um palmeirense. Um porco. Pra comentar com o coração. Ele vai, hoje ele vai se colocar no coração de um porco. Vai defender o Mundial. Eu sei que você vai sofrer com isso. Finge que você é o Domênico. Você vai ter que fingir que você é meio Domênico, meio Leila. Ver, viu, seu Alexandre Oliveira? Com toques de Paulo Nobre. É, você finge ser o Domênico, mas sem fazer cocô nos cantinhos. Não! O Domênico não faz isso. Ah, mas não. Assim é. Não, ele limpa a boca na manga, é diferente. Não! Nojo, velho. Ó, o Cuca tá procurando o time até agora. Espero que o senhor encontre um bom argumento. Eu não fico procurando argumento, o Cuca não, que hein? Falou o seguinte: que o Palmeiras teve bom volume de jogo, Alê. Bom volume. Né? Bom volume de jogo. E falou que quando esse time encaixar, quando entrar no trilho, vai ser difícil. É, então, mas aí entra também um problema que a gente falou do São Paulo, né? Você não sabe que Palmeiras vai jogar no fim de semana, você não sabe qual é o esquema. Então, assim, é difícil, até para entrosar as peças. A verdade é que ele ainda não achou o time. Uhum. Tanto que ontem ele veio com mais uma novidade, né? Que foi o Juninho jogando. O Juninho, que é zagueiro, já jogou pela lateral, como lateral esquerdo, e o Zé Roberto o Zé no meio campo. E com todo respeito, já falei aqui, né? O Zé Roberto, que é uma pessoa maravilhosa, um jogador de uma carreira... Nossa, quando o cara fala que é uma pessoa maravilhosa... Já vem uma pedrada, né? carreira enorme, um cara que jogou muita bola, super vencedor. Mas tá difícil pra ele, né? Não é difícil pra ele acompanhar o ritmo. Ele não tá conseguindo, né? Outro que já teve todas as chances do mundo e que não tá conseguindo render, mas tem cadeira cativa, é o Tietê, não tem jogado bem. Dessa vez não tem nem o Felipe Melo pra, em tese, travar o movimento dele, o Thiago Santos que jogou. E olha que até defensivamente foi um dos melhores do Palmeiras, mas ele não achou o time ainda, né? O William como centroavante é difícil pra ele, ele é um semi-anão. Não, jogando de costa pro zagueiro, ele não consegue jogar, ele consegue render. O que é um ele... semi-anão, Ale? Eu quero saber agora onde que eu me encaixo nessa história. Não, você tem uma boa estatura. Não, não vou dizer que você pode jogar na NBA. Mas para! Ah, tá. Mas você o novo tá um basquete. Lambedor, nossa, hein, Ale? Não, é verdade, velho. O novo. Boa estatura, Ale, por exemplo, assim, se eu, pô, Stephen Curry, assim, você acha que se eu treinar umas bolas de três pontos aí. Não, na dois disputa, você pode pegar as bolas. As dele. Ó, única coisa. Mas assim, pro novo basquete brasileiro, você tem. Acho que você tem um bom tamanho. Não pra NBA. Pra NBA não dá. Mas o William não. Ele é um infanto juvenil, né? É um pequenino semi-anão. E pra jogar de costas pro gol é muito difícil. Então, assim, ele não achou o time. Mas ontem, no o primeiro tempo foi um jogo só de briga, só de disputa por espaço, de marcação. No segundo tempo, o Palmeiras já jogou melhor. No segundo tempo, o Palmeiras teve um bom rendimento. Tanto que fez do Vanderlei o principal nome do jogo. O Vanderlei mais uma vez jogou pegou muito, tudo. Né? E assim, é claro que essa posição do Palmeiras, um ponto à frente da zona do rebaixamento, 15º colocado, é um incômodo para o torcedor. Mas, para tentar aliviar o torcedor palmeirense, o segundo tempo do Palmeiras, acredito, mesmo levando em consideração a vitória de goleada para cima do Vasco, acredito que o segundo tempo do Palmeiras tenha sido o melhor momento do Cuca nesse retorno ao time. O Palmeiras tinha, como diz o Domênico, uma vitória seguida, agora tem uma derrota seguida. É, o Domênico fala isso. O Domênico defendia, não, com uma bela campanha, temos uma vitória, seguida. Agora tem uma derrota seguida. Eu vi o jogo, Alê, mas os dois times eu achei meio bagunçados, com muita vontade. Muita vontade. Mas às vezes a bola parecia uma bola correndo num brinquedo de pinball. Batia e voltava, batia. Correndo voltava. Mais que jogando, né? Jogadores pinball. Correndo pra cacete, aquele Bruno Henrique dos Santos correndo pra chuchu. Ele é um velocista. O Copete, etc. Mas assim, meio bagunçado. Aí no Palmeiras, ele sufocou o Santos. Né? Sufocou. Meio que ainda na... Segundo tempo, sim. É. Meio que ainda, né, bicho? Naquele ataque meio de índio, mas sufocou o Santos. Agora, o Santos... O Santos foi beneficiado, né? O prazo... Foi. Então, eu sincero... Garfar o porco. Não, eu sincero e honestamente, eu não entendi os Roger lances, Guedes saiu como pênalti, né, não, eu não... Eu fiquei muita dúvida ali, cara. Eu não, sinceramente... Agora não, o primeiro RG, lance lá... E o do Edu Dracena estava impedido, né? Hã? Não, não, não, mas... O Edu Dracena estava impedido, que reclamaram. Não, mas o RG... Lá. Não, a questão principal aí é o gol do Santos, no qual o Edu Dracena é empurrado. Sim, o gol do Kaique... Eu sei, mas ainda, então, mas... Pênalti. Mas eu fiquei o na pênalti dúvida. Não foi, o pênalti eu concordo contigo, não foi. Mas aquele gol do Kaique, que vem lá o cruzamento pela esquerda, sim. O Edu Dracena tá muito à frente do jogador do Santos, e a falta não é por baixo, porque por baixo todo mundo dá, o Edu Dracena, ele tropeça no próprio pé. Não, mas o Edu Dracena, ele pra tropeçar no próprio pé, ele sofre um empurrão nas costas que ocasiona esse trupicão que ele dá no próprio pé. Então, mas esse empurrão, mano, sincero e honestamente... Não caracterizou pra você? Sincero e honestamente, esse empurrão... Eu também não cheguei na conclusão do empurrão, eu cheguei na conclusão do tropicão ali, mas que trouxe suas pernas. Eu não vi esse empurrão suficiente pra aquele tombo do Edu Dracena, não, desculpa. Ah, mas o RG, uma coisa é você empurrar uma pessoa, vai, de 25 anos, daquele jeito, a pessoa não cair. O Edu Dracena já tem idade, né? É que nem... mano! É tipo empurrar o Domênico na escada. Você acha que o Kaique tá enquadrado no estatuto do idoso, mano? Não. Praticamente, Ale. Outro dia eu fui dar um tapinha nas costas do meu avô, e começou a babar sangue. Mas, tem que ter um certo cuidado. Babar sangue é demais, hein? Mas é verdade, velho. A pessoa quando tem uma certa idade, por exemplo, você vai dar uma dívida com o Zé Roberto, mano. A chance de você lesionar o Zé Roberto é de 88%. Não, mano. Se ele não se proteger com a bengala... 78,8%. Você tá louco, mano. Agora, do jogo, eu entendi o seguinte. Primeiro tempo ele foi sim, foi até legal. Foi até pegado, foi um jogo bom de se ver. Movimentado, né? Não foi um jogo chato. No segundo tempo, como o Santos fez um gol muito cedo, né, praticamente no começo do segundo tempo, o que eu acho que eles tentaram fazer ali? Ficar naquela do contra-ataque, né? Que agora virou moda isso. Você sai na frente, você recolhe o time e chama o adversário. Isso não virou moda, isso chama... faz tempo. Chama o adversário. Não, é uma moda de 200 anos, né? É uma moda. É uma moda. Quando eu digo uma moda... Uma moda... É recente, quando começou o futebol. É. Mas vocês vão entender. Olha, vocês estão... Isso não vou admitir aqui no programa. Não, esse tipo de sacanagem e de ironia em cima do nosso querido... Eu também não admito isso aí, não. Isso não, eu não vou admitir. É que vai fazer isso, não. Vocês se precipitam, né? Vocês têm essa... É a mania de pegar o trem andando e quebrar a cara. É a famosa ejaculação precoce. É, assim, a característica do Santos, do meu time, nunca foi essa. Qual foi? De atrair, né, para jogar em contra-ataque. Não é isso. Santos sempre manteve velocidade durante o jogo. Agora, ontem, o Santos fez isso. Eu entendi que o Santos fez isso no segundo tempo. Era chamar o Palmeiras para sair no contra-ataque em velocidade. Só que cometeu um grande equívoco. Porque tinha lá na frente Copete, o Kaique e o Bruno Henrique. Bruno Henrique. E os três, cara, sincero e honestamente, ontem, porra, apesar do gol do Kaique, mas os três não conseguiram fazer isso. Uhum. O Bruno Henrique, ele é velocista, sim, ele corre pra caramba, mas, porra, ele se atrapalha muito com a bola. Ontem, por exemplo, nesse jogo, se atrapalhou pra caramba. Também, né, Rigi? Apesar do gol, brincadeira que tropeça na bola. O Kaique matou vários contra-ataques. É. Vários. Então, esses três ficaram devendo. Se esses três tivessem funcionado, eu até acredito que o Santos teria saído melhor, sim. Até em função disso, do Palmeiras ter dificuldade, do Cuca não ter arrumado um time ainda. Então, eu acho que por tudo isso. Então o Santos saiu num lucro danado. Vanderlei, não é que o Vanderlei pegou muito ontem. O Vanderlei, ele vem pegando muito faz tempo. Verdade. Ele tá, Vanderlei tá numa fase legal. Esse merecia a seleção. Assim, hein? Assim como o Prass também, as poucas bolas que o Prass pegou, pô, foram bolas... Difíceis, Aquela cabeçada, pô, que ele pegou e tirou lá de dentro. Então, foi um cara que também pegou bolas difíceis ali. O Brasil tá bem servido de goleiro, né? Porque o Cássio é bom goleiro. Cássio! O Renan Ribeiro, acho que hoje no ápice da carreira, sim, um dos melhores do mundo. Mas sabe... O Renan... Não, o Renan Ribeiro tá jogando muito. O Renan, em vista do que tinha lá, tá bem. Porra. Do falso um. Mas você sabe que eu acho que tem um conjunto... Um open bar de bons goleiros, mas nenhum ótimo. Nenhum milagroso. Nenhum como a gente milagreiro. Já teve. Tafarel, Dida, Rogério Ceni, Marcos. Mas você tá super goleiros. Um goleiro que você fala assim, pô... Esse é o dono da... Super goleiro eu concordo que não tem, não. Mas, super goleiro. Mas bons goleiros. Ô, mano, o Diego não tem, Alves, mano. Ali é o goleiro que... Mas desse nível, desse que eu falei? Não, eu também acho. Então... Mas desse nível aí, Tafarel, Dida, Rogério Ceni, Marcos, acho que não é, né? O Dida, o Ale, pra te falar a verdade, desses goleiros tops, eu acho que ele é o que tá mais num degrau abaixo, assim. Por exemplo, eu acho o Marcos muito mais goleiro que o Dida. Eu achava, por exemplo, o Tafarel muito mais goleiro do que o Dida. O Dida, ele sempre teve aí, de fato, aquele posicionamento, aquele ar sereno. Isso daí contribui para que o goleiro seja, inclusive, uma referência ali positiva no gol. Porque quando você pega um goleiro muito espalhafatoso também, muitas vezes ele compromete. Passa segurança, né, mano? O Dida é aquele cara low profile, aquele cara sereno, aquele cara que não entra em discussão. Mas o Dida, ele tinha um grave defeito, que era a saída do gol. É que nem o Dida, louco, né? Inclusive o Marcos também, ele tinha isso como um defeito, mas o Marcos saía melhor do gol do que o Dida. O Dida, além da bereba no pescoço, inclusive, né, mano? Pois é. Mas aquilo ali, Sombra, foi praga do Marcelinho. Não. Aquele pênalti que ele defendeu na Libertadores de 2000, quando ele se adiantou e não teve o fair play, mentira, de falar que se adiantou, não foi, vai. O Marcelinho rogou uma praga que ele tem um furúnculo eterno ali até hoje. Inclusive ele hoje, já que ele não joga mais, o Marcos, ele tem um dreno, Sombra. Não. É verdade, nojo, ele tem um dreno, véio, e um saquinho que fica nas costas pra não, drenar o mentira. Pulso. Mentira. É verdade. Que nojo, velho. É verdade, isso daí é uma... Nossa, que observação pussilenta a sua. E pra encerrar, então pra encerrar aqui o Santos, ô Motinha... Não velho. Saímos aqui de 16º pra 5º colocado. Não deixem o peixinho virar tubarão que a gente quebra o aquário. Ela virou um tubarão! Vai morder tudo! Minha sereia! Vou dar uma rapada! Então, olha, já passamos aí pelo... grande sereísmo. Já passamos aí pelo grande porco, já passamos aí pelo grande... na tabela. pelo grande Atlético Mineiro. Pelo Pô, grande, o Atlético Mineiro todo mundo passou, até grande, o Bá aqui. Pelo grande Tricolor. O cara de cadeira de roda, não pode, passou pelo Atlético Mineiro. E já passou por vocês também. Aliás, o Santos é o único dos representantes brasileiros na Libertadores que vai pegar outro brasileiro, né? O Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. E se passar, pode pegar o Palmeiras, né? Sim. Bom, hein? É, agora, nas quartas de final da Libertadores. Belo confronto, hein? Agora, só lembrando, hoje eu tava ouvindo comentários, e o pessoal, porque o Santos pegou mais. Pegou você mais ouve fácil. Outras rádios e emissoras? Não devia. Só pode ouvir a gente. Esporte, televisão eu ouço, sim. A televisão é bom de ver. É. Mas não adianta você ver se você não conseguir ouvir, né? Mas eu vou te falar. Tem programa com. E óbviozinho, hein? É, mas aí se você for analfabeto, não adianta. Então. Porque não é o meu caso, então. Você fala, aí, que direta pros corintianos, hein? No Mota, nossa, né? Agora. O Mota, então. Eu nem vejo televisão. Só lembrando. Você não vai falar assim do Mota, não. Não, o Sombra toda hora fazendo propaganda de Zeg aqui. Zeg, Atlético... dá pra nascer o cara que vai chamar aqui o Mota de burro, de letrado. Dá pra nascer. O Atlético Paranaense, só pra. Fala aí, RG. Já confrontou o Santos pela Libertadores e já tirou o Santos, hein? Não esqueçam disso. No ano que o São Paulo foi campeão em 2005. 2005, exatamente. Talvez tenha mudado alguns jogadores de lá pra cá. É verdade. Tomara, dizem que Lima não jogará. É o Paulo Rink e o Aloysio Chulapa não jogará Tomara, né? É provável. Não é certeza ainda, tá? Quem sabe? Quem sabe? Essas foram as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Queria dar um toque aqui da HDI Seguros. Quero falar com você. Tá na época de renovar o seguro do carro, né? Tá certo. Mas não vai nessa renovação automática, não. Se não for HDI Seguros... Liga pro seu corretor, fala assim: ô corretor, ô Aristeu, você já sondou lá a HDI? Tem que falar com a HDI. Sabe por quê? Com a HDI tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Por quê, cara? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. Não é menos, moto, é menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, que agora vai ficar mais cheiroso, né, mano? Eita, nós! Agora vai ficar cheiroso. Opa, com certeza. Em pleno feriadão, a galera não pode sair aí, sabe, com aquela caatinga, velho. Não. Aquele cheiro horroroso. Caatinga boa é do Nordeste, né? Ah, com certeza. E nem é tão boa assim também. Não, né? Mas, por exemplo, o Domênico, cara, de vez em quando a gente tá lá trocando uma ideia ali, um pouco antes de começar o programa, a gente fica lá na cozinha da rádio. Pô, parece que ele cortou cebola, né, cara? Se ele chega assim, velho... Não, ele... arde. Nossa, arde. Nossa, tá lacrimejando o olho. Todo mundo fala, nossa senhora, cortou. Ele já tem um fedor aqui. Natural, né, mano? É, então, pois é, mano. Aquele cheiro de cadáver, né? É. Mas, Domênico Gato, se liga, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim, ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, parceiro, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? É. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele veio para salvar a sua vida. Sabe por quê? Por quê? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Quer ficar cheiroso igual o Domênico? Então ouça a minha dica, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. O Domênico Gato, que está sempre aí nos casamentos, aí animando a festa da galera, e é um cara que vale a pena você ter na sua festa, ele usa essa linha Extreme da Bozano, porque ele sai de um casamento e vai para o outro, e às vezes não dá tempo de tomar um banho. Então ele tá cheiroso em todas as festas que ele vai. Pode ter certeza absoluta, cara. Ó, seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, muito, muito mais proteção. E ó, você é esperto, deduzo eu que você seja. Então liga aqui no Estádio 97, 3284-7097 e diga o seguinte. Diga. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, porque senão você não ganha não, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso mesmo. Também quem ligar e disser todo dia a dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Dizendo também, vou de 99 Corp, você ganha um kit da 99, tá bom? É isso mesmo, Estádio 97, oferecimento do McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos aos ouvintes? 3284... Ah, tem torcida, Estádio 97 para São Paulo e Galo, aí! Torcedor do Tricolor, é hora, hein? Tem hora de ir no jogo, hein? Vamos Prato lá. Contra o Atlético, hein? É, olha aí, Tricolor contra o Galo, bom momento, hein, pro Tricolor aí ganhar, subir na tabela, né, não, dá uma tranquilidade pro time. Então vamos lá, torcedor de São Paulo que ligar e disser eu quero ir na torcida Estádio 97, vai numa mordomia, no camarote único, e, olha, tem comida, bom. Tem bebida, tem. Né, é, traslado isso. Até o campo, até o estádio. A comida é top, hein, velho, nossa. Tem um risoto na hora do intervalo. Intervalo eles servem um risotão? Sim. E talvez pinte uma nova promoção, né, pro torcedor do São Paulo. Qual? Se ele levar chuteira e caneleira, ele joga um tempo. É, teu pai vai jogar lá. Teu pai vai jogar lá. Na zaga tem umas vagas aí em aberto, hein? Opa. Na zaga. Filho, só o pai pode falar, o Tom. Você não pode ficar falando mal do São Paulo. O meu São Paulo eu não posso falar? Não. Mas o Alê é tricolor, por que ele não pode falar? Opa, que é isso? Pera aí, o Alê é mais tricolor que você. Ah, é? Tô falando. Verdade. Você quer ver? Alê, você colocaria o Ronaldão como o melhor zagueiro da história de São Paulo? De jeito nenhum. Então, o Mota colocou. Oscar e Dario Pereira. Qualquer São Paulino. Qualquer um. Da nossa idade, vai falar Oscar e Dario Pereira. Não tem. Verdade. Não tem o que dizer. Não. Não é mesmo? Não. E são duas pessoas maravilhosas, viu? Você conhece os dois, né? Sim, puta, meu. Duas pessoas maravilhosas. O Dario já veio algumas vezes aqui. O Dario Pereira é um gentleman. Cara, uma humildade. Uma humildade, né? Gente finíssima. Muito bem, então vamos aos ouvintes. 3284-7097. Toca, Asdrubal! E leva o Benjamin no cano. Sente pedala, mano. E leva o Benjamin no cano. Leva o Benjamin. Campada de vendido. Vendido, não. Mais ou menos, a Leila não passou no som. É. Essa é a melhor música, acho que disparado, né? É demais, cara. É muito boa. Alô? Alô? Quem fala? Aqui é o Edson. Então o mano prossegue com a entrevista. Vamos lá. E aí, mano? Beleza, irmão? Tudo bem? Tudo jóia e você, meu querido? Beleza, tudo meu ótimo. Você viu, você viu que o Sombra também não quis falar contigo, né, velho? Não, não tem problema, não. Eu entendo a situação que ele tá passando agora. Não, tio. O Sombra tá meio perdido depois da traulitada que ele levou contra o Corinthians aí. Mas beleza, vamos lá. Edson, do que seu nome, mano? Cara, meu sobrenome, vocês vão rir pra caramba, mas vamos lá. Edson Florindo Cesário da Silva. Dona Florinda. É Florinda? É sua tia? É Florindo. Florindo. Ah. E, ô Edson, quantos anos? Tenho 32 anos. Ô Edson, antes de mais nada, abaixa só um pouquinho, por favor, o volume do seu rádio. Isso, pra boa. Não dar uma microfonia, por gentileza. Isso que é tecnologia, o cara 400 quilômetros. Que lá, mano. RG. É um monstro. RG número 2. O mano tá bem. Olha o Edson Florindo aí. 32 anos, velho. Ô, mano. Foi o Mota que nasceu de cesário, é isso? Ah, foi. Não, Mota não. Inclusive. Era uma ação de autópsia, né, mano? É. A gente levanta pro cara, o cara é traído assim, velho. A cicatriz aí da... levanta. Tá louco? A cicatriz da mãe do Mota, da cesárea, começava no ombro, cara. Nossa! Pô, era uma autópsia, velho. Era uma autópsia, não era uma cesárea. Deu uma deitada agora. Tava extraindo o alho. Não ia comentar, né, velho? É um tonto, né? Coitado. É um negócio desse. Minha mãe é morta, o tonto. Por isso mesmo. Que ela esteja num bom lugar. Vocês respeitam nada, velho. Se fosse... não respeita nada, velho. Você sabe que o pai do Mota falou que se fosse parto normal, ele ia chamar estraga brinquedo. Mas, ô Edson, qual o bairro que você tá falando? Ô, mano, eu tô aqui na Radial. Mas eu moro em Itaquera. Ah, você mora bem então, velho. Você deve ser muito rico. Moro. Porque Itaquera hoje. Uhum. Itaquera acho que passou Vila Nova Conceição aí em termos de. Passou. Palhaço, se eu não me engano, acho que é pela ordem Itaquera, Vila Nova Conceição e Ibirapuera. Ah, é. Passou, eu vi. Itaquera passou de bicicleta. Pela ordem, pela Vila Nova Conceição. Você tá fazendo a zorra total agora, velho? Pela ordem, eu não sei, se em segundo tá Ibirapuera e terceiro Vila Nova Conceição. Ou se é Vila Nova Conceição. Ah, deve ser. Ibirapuera. Mas enfim. Quem sabe a região da Quinta Avenida. É, Itaquera é como se fosse. Inclusive tem ali agora a Lexington com acho que a sétima, né? Itaquera. Os caras. É verdade. Mano, mas vem cá. Estão subindo o Emiliano ali. Mano, Quinta, sétima, Itaquera, só se for delegacia. É no máximo. Lá não precisa, velho. Não. E achei estranho. Eu achei estranho o Mano não colocar nessa lista aí a Vila Maria, né? Já era. Vila Maria já era. Já era, né, mano? Em outra vida. O mano só passa na Vila Maria quando faz regressão hipnótica. Pelo contrário, eu tô falando de São Paulo, cara. E a Vila Maria fica onde? Londres? Vila Maria hoje não faz parte do estado de São Paulo. Vila Maria, ela tem hoje um muro ao redor dela. É um estado independente dentro aqui do Brasil. É como se fosse... A Vila Maria tá brigando igual a Catalunha pra poder se desvincular da Espanha. É verdade, tá mais ou menos essa pegada. É verdade, porque quantos estacionamentos de caminhão você tem na Vila Maria, mano? Ai, pro inferno, lá nenhum. Peraí, não confunda o terminal de cargas, que não é Vila Maria, com o bairro da Vila Maria. Ah, vai, o terminal de cargas ficava de frente pra janela do teu quarto? Para, vai. Imagina, os caras vão lá. Tchau pros motoristas. O terminal de cargas é na Fernão Dias. Os caras no Rio de Janeiro sobem tudo na pedra lá do arpoador pra ver o pôr do sol. No fim, eles batem palma, né? É. Ali na Vila Maria fica todo mundo na frente do terminal. Na hora que o cara engata reto, não dá aí. Parabéns! É genial, até véio. O cachorro, porque a namorada do mano falou que lá só tinha praça, cachorro e caminhão. É. É que vocês não conhecem a Vila Maria. Eu não preciso aqui falar por ela, porque a Vila Maria, se você entrar aí, tipo, sei lá, dá um Google Imagens aí, coloca aí. É, oitava maravilha do melhor mundo. Melhor Vila Maria, não, se não me engano, aparece melhor entre as três não, primeiras. Mano. Né? Melhor não. Então, deixa eu colocar Google Imagens. Deixa eu ver aqui. Só. Nossa, aí, tem um cara maravilha do mundo. Caído no meio da rua. Bota aqui o Google Imagens, tá o cara caído no meio da rua, mano. Lá, meu Deus, tá sangrando. Vai te catar, Vila Maria não tem criminalidade nenhuma. O Florindo. É um estado independente dentro do Brasil. Mas o amigão, Florindo. Torce pra quem? Sou Corinthians, mano. Papo é nóis, velho. Chupa antes. Ô, amigão. Fala aí, mano. Diante de tudo que você tá vendo nesse ano de 2017, mídia duvidando no começo do ano. O Corinthians conseguindo ganhar o Campeonato Paulista, permanecendo invicto em todos os clássicos que disputou, tendo um aproveitamento muito bom, vencendo praticamente todos, acho que empatou só dois clássicos aí no Campeonato Paulista, o restante venceu. Agora no Campeonato Brasileiro, idem, o Corinthians diante dos rivais aí que teoricamente tem mais nome, como foi o caso do Vasco, como foi o caso do São Paulo, do Cruzeiro, do Santos, o Corinthians manteve o 100% de aproveitamento. O Corinthians vem de 6 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, cara. E aí, campanha surpreendente ou você já esperava? Então, eu acho que tudo é gestão, né, mano? O Carilli, ele assumiu a equipe agora, tem alguns meses já e tá com o time na mão. O importante é que ele tá segurando bem, eu acho que o vestiário. Tem um grupo que não tem estrela, isso faz toda a diferença. Eu sempre deixei o tempo dizer, né? Querendo ou não, o nome pesa? Eu acho que pesa. A saída do Tite foi tenso pra nós. Porém, o time do Corinthians é um time que hoje mostra que é um time muito unido. Eu acompanho a galera no Instagram, vejo alguns vídeos que o Corinthians posta. Poxa, a galera tá bem unida mesmo. Isso faz toda a diferença. Querendo ou não, os jogadores eles estão ali fechados com o técnico, com a diretoria, com a torcida. Ontem, na Arena, poxa, um jogo super difícil contra o Cruzeiro. Cruzeiro, no primeiro tempo, super fechado. Corinthians massacrando. Fez o primeiro gol. Aí, uma coisa que eu, às vezes, fico muito pé da vida com o time é que ele fecha um pouco, né? Mas tudo bem. O time do Cruzeiro tá um time muito bom. Viu pra cima, atacou. A defesa segurou bastante. E, assim, vai ser assim acho que o campeonato inteiro. Não acho que vai ser fácil, né? Uma coisa eu garanto que raça não vai faltar. É um time que tem muita raça, tem muita vontade. E só pra calar um pouco a boca do Alê aí, que fala tanto do Romero. Aí, chupa, Alê. Continua falando mesmo, Alê, que ele vai continuar jogando muita bola, tá? Dobra a língua pra falar do Romero agora. Aí, bota o sorrisão no copo e chupa, velho. Ô, mano. Chupa, Alê. Oi. Ô, pra mano, ele jogar muita bola, ele tem que nascer de novo, né? Nascer o irmão dele, por exemplo. Não, nessa vida não tem jeito. Nessa vida é mais difícil, né? Então, Alê, mas querendo ou não, ele pode não ser o craque do que você tanto espera, mas ele tá representando, tá jogando, tá correndo, tá marcando, querendo ou não, marca ali um gol ou outro, isso é mais importante. É, então eu concordo com o ouvinte, chupa ali. Não, eu acho até que ele tem a importância dele, tática. Aliás, quando eu falo isso, que o torcedor, ele fica, às vezes fica bravo, eu falo isso em prol do Corinthians, porque eu acho que o Corinthians merece um segundo atacante que machuque o adversário em todo jogo, não uma vez na vida ou tá na morte. O Centurion. Não, isso aí machuca o próprio time. Mas eu acho que esse, o atacante de lado, ele pode ter as suas obrigações defensivas, ele pode ajudar o time quando o time está sendo atacado, no momento sem bola, mas quando ele tem a bola, ele pode fazer a jogada diferente. O Romero não faz isso, ele faz isso muito eventualmente. Eu falo isso em prol do Corinthians. Se você olhar os times que o Corinthians teve, os jogadores que o Corinthians já teve servindo o seu ataque, é evidente que o Romero não engraxa a chuteira. Mas que ele é útil para esse time é indiscutível. Não, com certeza. Ah, outra coisa, tá galera, sou super fã de vocês, acompanho o programa aí há mais de 15 anos. Eu fui na rádio na época da Dr. Arnaldo. Ô, beleza. É, acompanhar vocês aí um momento super interessante, foi na época que o Corinthians foi campeão mundial, em 2000, e eu era da torcida da camisa 12, eu fui todo fardado pra rádio, conhecer vocês, aí tava o irmão do Mano, com a blusa independente, se não me engano. É, isso mesmo. Isso aí. Ele ficou com uma cara de medo. Como assim, cara de medo, hein? Quem é o Marcão? Marcão, você tá louco, hein, velho? Bem difícil, hein? Você tá louco, Marcão é vida louca. Ele tá na rádio ainda? Tá. Continua. Tá coçando o saco aí. Tá, e por sinal, segunda-feira vai fazer aqui o programa com a gente. É? Ah, beleza. Ó, vocês são impagáveis, eu escuto vocês todos os dias. Continue com o trabalho que vocês estão realizando aí, que é sensacional. Ontem teve um ouvinte que ligou pra falar um monte de azeira do Mano aí. Mano, você é um cara impagável nos seus comentários, meu. Você realmente faz a diferença nesse time aí. O time inteiro é sensacional. Tamo junto. Mas você faz a diferença aí com esse elenco maravilhoso. Você vai ganhar um fim de semana no Rio de Janeiro com o Mano. É. Pode vir que é tudo nosso. Com tudo pago. O Mano vai fazer massagem. Vai. Inclusive, esse final de semana eu vou colar no Vidigal lá, porque aqui é raiz, velho. Cuidado. É louco. Aconselho você não fazer isso, mano. Você é louco, RG. Essa cara de bundinha de neném, RG. Não sai dessa bolha aí, não, cara. Olha, que a morcega dele adora um funk. O Mano vai ter que escutar funk. Mas não vai. Ô, mano, você vai no funk levar sua mina? É raiz, mano. Eles vão te furar com alfinete. Nossa, convenceu o Mano a levar. Meu, esse lugar é que você tá, aquele lugar que você não sabe se tem que dar seta pra direita, pra esquerda, duas piscadinhas. Você não sabe qual é o código pra entrar, meu. Você é louco, bicho. Perdemos o Mano. Quer Vila Maria? Quer Vila Maria? Tem green card pra eu não vou lá reconhecer, não. Por isso que o pode Xerox... Pode ser o último programa do Mano, hein? Por isso que o Xerox vem na segunda-feira, já prevendo o pior, né? É nada, velho. Quer Vila Maria, tem green card pra andar em qualquer lugar. É, cuidado. O Xerox tem duas coxas no braço, é isso? Cuidado que aí tem lugar que você entra e não sai, velho. Não pega nada, RG. Isso é pros pregos igual vocês. É, eu sei. Tá bom. Então vai. Já que eu sou prego, eu prefiro já nem ir. Então vai. É. Pode vir que tá tudo no pano, velho. Tá no pano. Não, tá, você vai ver, o pano subir. Só espero que não seja debaixo do pano. Ô, amigão. Aí, mano. É, final de semana o Coringão vai pegar o Curitiba jogando lá. O Curitiba que tá fazendo uma campanha aí até certo ponto surpreendente. Empatou agora, né, com o Bahia. Empatou e aqui, ó, lamentável que o Kleber fez, hein. Pra variar. Ah, uma novidade. Vai contar a novidade agora. Ah, nenhuma, mas lá. Será que vai pegar uma punição grande? Que ele aprontou, né? Mano, ele cuspiu na cara do jogador do Bahia, cara. Cuspiu ou deu um soco? Os dois. Que absurdo, né? O Kleber não é flor que se cheire, né? Nunca foi. Ele tem histórico, ele tem esse, né? Temperamento aí explosivo. O Kleber é o jogador Doberman, velho. Você nunca pode confiar 100%, que mais cedo ou mais tarde você vai quebrar a cara. Tem que tomar cuidado. Né? Então, tem que tomar um certo cuidado. Mas, ó, amigão, o Corinthians vai pegar o Curitiba, que hoje ocupa a terceira posição no Campeonato Brasileiro. Adversário é difícil também, não é não? Com certeza. Vai ser, ela é Curitiba, às 11 horas, né, mano? Isso, o Coringão vai jogar Curitiba às 11 da manhã no domingo. Então, eu acho assim, a sequência que o Corinthians vai encontrar agora é Curitiba, Bahia, depois é quem, mano? Você sabe a depois é o Grêmio e depois o Botafogo. Então, são quatro jogos aí que você tem que pelo menos garantir aí 12 pontos, né? Pra poder manter a liderança, ter aí uma média legal. Creio que, contra o Curitiba agora, garantindo... Acho que não pra ganhar, mas garantindo um empate tá legal, garante 3 pontos contra o Bahia. O Grêmio lá na Arena aí vai ser um teste realmente para esse time, querendo ou não, de todos os times que o Corinthians encontrou, São Paulo nem estou contando agora, porque já viramos a página. Não, mas o Grêmio mais, eu já tô te cantando, difícil. Eu já tô te avisando aqui que vocês vão perder, velho. Não, mas o Grêmio. Eu tô falando. Não, mas o jogo do Corinthians com o Grêmio é em Porto Alegre. Então. É, o Corinthians ele pega na Arena o Bahia, aí depois ele sai pra enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre, depois ele pega o Botafogo novamente aqui na Arena. Na Arena, né? Dia 2 de julho. Isso. Não, correto, acho que dá pra garantir, acho que nesses quatro jogos dá pra garantir pelo menos 12 pontos. O Grêmio acho que vai ser o jogo decisivo aí. Garantindo esses 12 pontos, acho que é muito importante por conta dessa arrancada. Acho que o pessoal fala, ano passado, Santa Cruz, Internacional, mas cada ano é diferente, o time do Corinthians é diferente, a torcida faz a diferença. Ontem 30 mil pessoas carregou nas costas o time. E outro não. Na frente. Querendo ou não, o time pode não ter um elenco forte. Isso é fato. Ele tem um time. Tá ligação. Ô, mano, mas voltando nesse assunto aí, ó. É, todo mundo no começo do campeonato novamente deu o Palmeiras como favorito do título, né? Mídia porca, né? É. Todo mundo. E mano. O Corinthians, cara, já abriu 12 pontos do Palmeiras. 12. Não, mas o que o ouvinte tá falando aí, se o Corinthians... Não, mas o Vieira, tá errado essa conta aí. Por quê, mano? É, o Corinthians, ele tem 18 pontos de vantagem em cima do Palmeiras. Olha bem a tabela. 19-7. Olha como ele é safado. Confronto. Não, olha que ele é dois safado. Confrontos diretos aí, velho. Dois confrontos diretos aí. Então o Corinthians vai ganhar os dois, velho. Olha, defende agora, aí, deixa hoje se encarnou o porco. É, o doutor é que o Palmeiras ele tá um pouco mais focado na Libertadores. Aliás, eu não vi o confronto ainda do Corinthians na competição mais importante da América do deitou. Sul. Deitou. Peraí, Alexandre agora Oliveira. Foi porco, foi. Não, não, foi contrário. Foi Domênico. Inclusive, eu não foi o Domênico que mandou um WhatsApp aqui perguntando. Defende eu aí, também ele. Não tô vendo o confronto do Palmeiras na Sul-Americana aqui. Não, para, mano! É competição internacional, João. Né, competição mano. Internacional. E digo mais, é ruim pra Libertadores não ter o Corinthians lá. Eita! Tá sentindo muito. Olha, mas vocês viram, o ouvinte tá sugerindo, que imagina, já pensou o Corinthians com 32 pontos em 11 jogos, velho? É. Porra! Mas o RG não é impossível, viu, RG? Porque querendo ou não, a sequência, ó, Curitiba, é um jogo impossível de ganhar? Não é. Aí pega depois o Bahia, aqui na Arena, é impossível? Também não é. Já são aí 6 pontos. Aí contra o Grêmio, por exemplo, talvez um empate ali na Arena, não é nada impossível. E pega depois o Botafogo, que tá ali capengando. O interessante nesse ano de 2017 é que os principais times que estão disputando Libertadores... Vão deixar o brasileiro com o segundo plano. Não, mas cuidado. Que numa oitava de final, uma quarta de final, o Palmeiras vai entrar com o time principal, o Santos. Mas é mais passada a Libertadores, mas né, amigão? Cuidado que no futebol o possível tá no improvável, hein? Sim, RG. Ó, essa é pra caminhão. Frases de caminhão, hein? Essa você não vê em caminhão, não. Essa você não vê em caminhão, não. Esse cara de motivacional, sabe? É motivacional. É guru motivacional. É, ô, Motinha, isso é frase de caminhão, Motinha? Pô, tá louco? Se for um caminhão de autoajuda. Opa! Em terra de esqueleto, qualquer fratura é exposta. Edson, um abraço pra você. Muito obrigado pela audiência. Ô, Sombra, deixa eu fazer o merchan. Faça. Diga. Só o Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, levou um kit top do desodorante Extreme. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Sombra, tô muito feliz em falar com vocês, cara. Vocês são impagáveis. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Mota, Sombra, RG, Domênico que não tá aí, o Benjamin, todo time, o Vieira. Valeu, velho. Obrigado. Essa gauchinha não vai. Eu queria muito fazer com vocês aí o programa do Estranho no Ninho. Dá essa oportunidade pra mim. Olha. Em breve. Olha. Por favor, Sombra. Imagina que, essa. Sabe o que acontece? Se todo ouvinte que ligar aqui quer ser estranho no Ninho, tá certo? Mas ninguém fala isso, só eu que falei hoje. Não, mas é não verdade, fala porque... Não fala? Então, olha, é o seguinte, você quer ser estranho no Ninho? Recebe, velho. Poste um vídeo de até 30 segundos nas suas redes sociais com a hashtag estranho no Ninho. Convença-nos nesse vídeo do porquê que você quer deve ser estranho no Ninho. Tá bom? Beleza, beleza, meu querido. Prazer falar com vocês. Falou, querido. Tô valeu, muito feliz meu. Mesmo, cara. Mano, aquele abraço, cara. Quero te ver um dia na areia pra ficar uma ideia com você, hein? Opa, tamo junto, irmão. Obrigado pela audiência. Hashtag manda nudes. É. Qual era o namorado da dona Florinda lá? É o professor Girafales. É, então o mano é o Girafales e mano é Girafales. Ai, e o Edson Florinda. Respeito ouvinte aí, o cambada de prego. Obrigado, irmão. Valeu pela audiência. Com todo respeito. Com todo respeito. Valeu, Edson. Um abraço. Valeu. É isso mesmo. Daqui a pouco tem mensagens aqui através do nosso... Ah, não. Vamos agora com mensagens. Vai, nosso WhatsApp. Papo do Richard, isso aí, meu? Que o Palmeiras tá querendo comprar o cara por 45 milhões. É verídico isso daí, cara? Moleque 20 anos, começando agora, já tá valendo isso tudo? Malandro, vocês estão jogando dinheiro, vocês estão derramando dinheiro que nem água. Como diz o Alê, vocês estão usando dinheiro via gelo oral. É loucura mesmo, hein? Mas o cara voltou pro Flupa, vai jogar. Não, ele nunca saiu do Flupa. Nunca saiu. Não, nessa de eu vou embora. Vai jogar hoje. Só que eu acho que... Fala, não mano. Fica, hein? Hã? Não vai ficar só. Mas não vai pro Palmeiras também. Não sei, viu, Ale? O presidente falou, que... jurou de pé junto com o Palmeiras. Você já cruzou com ele no Vidigal, ali. Né? É. Não, ainda não. Mas ainda ele tem mercado lá fora. Então, Ale, a informação que me disseram aí, uma pessoa aí que tava muito participando influente. Dessa negociação, é de que ele viria pro Palmeiras, isso antes da Kizumba toda, e que o Palmeiras já teria um clube pra vendê-lo. Que o Palmeiras já teria um clube pra vendê-lo. Ele vem pra fazer uma ponte no Palmeiras. Mas que ele não ficaria muito tempo e seria vendido. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas essa não frase, não fica vai. Muito tempo é vendido, aplica-se ao vizinho de muro. Sim. Ao São Paulo também, São né? Paulo também. Aplica-se ao vizinho de muro, né? Temos vários. Você falou assim, sim. Não fica muito tempo é vendido, é tricolor. É. Militão é um é outro que pode ir embora logo. É. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Boa tarde, galera do estádio. Aqui quem tá falando é o Thiago Tricolor, da Zona Norte. Sombra, você não acha que seria uma boa, com essa escassez de zagueiro que a gente tem, tentar repatriar o Alex Silva? Abraço a todos aí. Olha, sabe o que acontece? É que a última passagem do Alex Silva no São Paulo deixou uma péssima impressão. Mas o que, que é? Vocês querem montar um showball? Alex Silva não, velho. Entendeu? Dá, né? Então deixou uma péssima impressão na última passagem. Não tem boas recordações, não. Ele não estava legal. Embora, eu acredito. Se eu levar, o único jogo que eu vi do Alex Silva foi contra o Palmeiras aqui, jogando pelo Jorge Wister. Jogou bem. E jogou bem, jogou melhor do que jogou Douglas e Lucão esse ano. Né? Agora, eu não posso me basear por um jogo, né? Então é complicado, cara. Mas eu acho que ele teve a chance dele, bicho. Você quer voltar um zagueiro bom pro São Paulo? Miranda. Pô, aí mas sim. Aí é zagueiro da seleção brasileira. Ué. Sim, mas não. É São Paulo Futebol Clube, não é o Grêmio. Sim, mas ele tá bom. Nossa! Só que o Grêmio tem os dois melhores zagueiros do Brasil, o São Paulo não tem. É. Nossa. Ué, falou. É verdade, não sou eu que tô falando. Nossa, vê aí. Falou. E o Kahneman tá na seleção brasileira? O Kahneman não. Não, tá o na Rodrigo Argentina. Caio tá. É. E o Jeromel que é injustiçado. O Jeromel nem tá na seleção, velho, né, para. É injusti... 31 anos é velho, o Zé Roberto que é novo. É Jeromel, é um negócio que você compra na novo é o Lugano, do... o Lugano é novo. Agora você vai ter na seleção. Diga, inclusive, Pedro Jeromel também é da Vila Maria, sabia disso? É verdade, mano, verdade mesmo. E quem Jeromel é abelha, bicho. Pega no meu ferrão aqui, ô Vieira. Você tava falando a respeito agora aí do Miranda. Ah. Miranda, Sombra, eu também, se fosse dirigente, eu faria uma proposta aí e tentaria trazer pro meu time. Opa. Mas será que o Miranda não pode ser o novo Lúcio, cara? Porque o Lúcio também, quando voltou com esse rótulo, nossa, zagueirão, seleção, Mas capitão de seleção. Aí quando voltou, cara, parecia aquele leão que não conseguia andar, cara. Não, mas é diferente, sabe por quê? O Miranda tá jogando. Nossa, Miranda, para, mano. Miranda mais novo do que o Lúcio quando voltou. Segundo, Miranda ainda está jogando em alto nível. Terceiro, o Miranda sempre jogou pro time. O Lúcio, jogava um baita ele. Do egoísta, daquele que queria sair driblando todo mundo, ferrou São Paulo várias vezes. Lúcio. Não vamos esquecer que o Lúcio teve uma bela parcela de culpa na eliminação do São Paulo, sim, pro Galo numa Libertadores da América, Quando ele, de maneira idiota, foi expulso, o Lúcio jogava pra ele. Nossa, Lúcio jogava pra ele. O Miranda tem 32 anos, Sombra. É, então. O Miranda tá em alto nível ainda, mano. Nível, eu acho que ele tem mercado ainda na Europa. Cara. Também. O Miranda, por mais que agora na Itália ele não esteja tão mal, não sei nem se ele tá jogando de titular lá, mas a melhor fase do Miranda foi agora recentemente na Espanha, né? Do lado do Godin. Não foi agora na Inter de Milão, não. Mas eu acho que isso pode ser muito mais efeito também do time, né? Que a Inter de Milão também já não chega mais a lugar nenhum faz tempo, hein, mano? Mas se eu concordo com o Sombra. Se tivesse que apostar, teria que apostar no Miranda, cara. Nossa, se tá é louco. Pra apostar em ex, né? É. Quantas vezes você já apostou, velho? Em ex? É. Nenhuma. Ah! Aquele remake você nunca fez. Não, você tá louco. Isso não existe. Cai entre nós. Viu, não passa duas vezes na ponte, RG? Não, isso não existe. Na mesma ponte? Você tá louco. Não? O Remember isso, hoje? Isso é pra desesperados. Mas, o Mota já pegou uns ex, né? É. Ex. Já, não mente, Mota, já. Mas por que tem que falar da minha vida pessoal assim? E aquele português lá que você tava nos pega? Pode falar. O português tá aí, ó. Português também. Não, mas aquele... Pega aquele que você levou também. No aeroporto. Aquele que você levou no aeroporto lá. Cadê? É, aquele que você ficava dormindo na casa dele lá em Portugal. Lá. Quando você deu o furo aquele do avião. Aquele é meu amigo, é o cônsul. Quando você deu o furo do avião. Paulo Patrício. É o Paulo Patrício de Portugal. Então, cadê? Não voltou mais? É. Não, tá na... Tá. É porque, agora. É porque ex é igual aquela gripe mal curada, né? É. Só faz mal, velho. Se você não elimina da tua vida, depois ela volta e acaba com a tua saúde, hein? É recaída. É, sempre recaída, pior, recaída, né? Recaída é pior coisa que quantas existe. Quantas vezes, velho, ô Ale? Não, eu fui casado uma vez já. Mas aí eu... Mas agora... Você brincou lá de novo? Não, claro que não. Imagina, você é louco, mano. Olha, se tem alguém na mesa que eu jamais imaginaria que brincaria com uma ex, claro. Chama-se Alê Oliveira. Ah, mas não. Que é profissionalismo. O Alê só tem essa fachada de zoeira. Ah, mas homem gosta de marcar o território. Quando vê que não, assim, Alê, tipo, a mulher tá andando sozinha, vai lá e, né, dá uma cutucada pra marcar território de novo. Não, e o Alê é o tipo do cara que quando ele se separa, ele faz tudo pra ela não querer ver ele pintado nunca mais, velho. Não, Alê? Mas ó, o RG falou que não. Eu duvido que o RG não fazia uns remember aí pra ver a marquinha da cesárea. A marquinha da cesárea, mano. A única vez, mano, que eu fui, que eu tentei, sim. Aí eu marquei lá... Naquele shopping que tem em Santana. Aí eu cheguei primeiro, né? Aí você viu como tava? Aí vi como tava a motinha. Falou não. Até hoje tá me esperando lá, velho. Tadinho! Foi. Não, que... Nossa, que desumano, você é desumano, cara. É. E quando o RG. Mas vem cá, a maioria dos homens acontece isso. O cara, quando vê que a mina tá melhor, já voltou, né? Ficar com aquele corpinho, tá bonita. Ele quer fazer um remember. Quer sim, até pra marcar território. Muitas mulheres falam sobre isso. Nunca passei por essa experiência, mano. Mas, ô Motinha... Mas já diz o mano que... Já pegou ex, mano? Mas o diz o mano que o importante é estar sempre mastigando, né, mano? É. Quem come qualquer coisa tá sempre mastigando, né? É isso né? aí, velho. Não dá pra negar, né, velho? Mas, ô RG, não tem nada melhor, Carol, do que você ter aquela vingança no dia da eleição, né? Porque geralmente na eleição... Também. É aquele dia que você reencontra toda a galera que era da escola. Também. Aquela menininha lá que era bonitinha, que ignorava todo mundo, que não dava nem bom dia. Ela vota no PT sem querer. Ela aperta o 1 e o 3 ao mesmo tempo, que é a única tecla. Não, mano! É verdade, ela tenta apertar o 2, ela pega o 1 e o 3 ao mesmo tempo. O dedo dela parece uma polenta. Ó, eu como sou eleitor em Santa Isabel, não tenho esse problema, viu? Mas tem também, vai, RG. Ele vai votar e ele vê uma cabrita. É. Lá é a Jeguinha, a cabritinha. Ah, é. Olha, gente, o maior país do mundo vai receber a maior paixão do planeta. É você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo e eles prepararam um monte de roteiros diferenciados para você que quer acompanhar a seleção brasileira no ano que vem na Rússia, cara. Você quer só assistir a primeira fase? Eles têm roteiro. A quarta de final? É só semifinal e final? A Estela também tem essa opção. Já sei. Você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Estela Barros Turismo. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde eles vão acontecer. Boa. Guias brasileiros e guias russos, hospedagem nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. E olha, esse é o detalhe. Você, por exemplo, se o Brasil vai jogar em outra cidade, que não seja Moscou e São Petersburgo, você não vai ficar hospedado nas cidades dos jogos. Ah. Sempre hospedado nas duas cidades que valem realmente a pena você ficar, que são destinos turísticos maravilhosos, Moscou e São Petersburgo. Aí, e aí quando tiver jogo do Brasil, tem o avião fretado pela Estrela Barros, leva você até o jogo, acabou o jogo, traz de volta. É como se o cara ficasse no Brasil, em São Paulo e no Rio, e daqui fosse pra qualquer lugar do Brasil. Nossa, Mota, é verdade. Você, olha, que comparação maravilhosa, Mota. O Mota é sensacional. É que a pessoa pode entender, né? Não, sinceramente, cara, eu sei que você tava no período de testes de 10 anos, mas acho que agora vale a pena contratar. Não, olha, demais. Agora... 10 anos? 10 anos de teste? Já não tá uns 10 anos? Em teste? 14 em teste? Passou, você bobeou. Passou, hein? Bobeou, agora bobeou, já era. Passou. Agora vai ter que pagar pensão. Até o fim. Ferrou-se tudo. Vai ter que assumir. Então, ó, você que quer acompanhar a seleção brasileira na Rússia, ligue na Estela Barros, anote o telefone 2166-2250. Esse é o telefone, 2166-2250. Você pode parcelar em até 11 vezes e mais. Fechando até final de junho, você tem 5% de desconto. Boa. Vale a pena, hein? 11 parcelas e 5% de desconto. Oh. Aí é legal demais. Informações também através do site estelabarros.com.br. Estela é com um S mudo e com dois L's. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Liga lá que eu vi os pacotes, são maravilhosos, hein, Mota? Eu quero ir. 2166-2250. Posso dar notícia? Deve. Essa então, tá aí pra isso. É... Nossa, porra. Uma paulada no modo. Nem quando eu faço a coisa certa, eu sou elogiado aqui, velho. Olha, eu vou te falar. Tá apanhando mais do que aquela mulher dos 50 tons de cinza. Velho, nem quando eu faço a coisa certa. Me relembre quando foi isso. Várias vezes, vai, velho. Pode elogiar. Ainda não estreou nessa parte. Não dói elogiar as pessoas, não, viu, velho? Então, parabéns a Lê Oliveira. Muito obrigado, que integrante bacana do estado. Uma salva de palmas para Lê Oliveira. Parabéns ao Mano. Parabéns ao RG. Obrigado. Olha a Vivi Gauchinha, recém-chegada do Sul, inexperiente. Obrigado ainda. Obrigado. Não, já tô aqui. Parabéns ao Bar. Olha que turma competente. Parabéns ao Benja, que não veio ontem, não veio hoje, não veio amanhã. Parabéns também pela ausência. Atenção, Genoveva. Muito obrigado. Atenção, burrinho Giba. Era o Juvenal. Agora, você tá parecendo massa de pão, velho. Nosso porquinho Juvenal, obrigado. Parabéns a você também. Já deitado agora no Mota. Manda parabéns pra mãe de vocês. Vai lá. Ah, juiz. Manda parabéns, é ruim. É, mas ela não tá rasgada do ombro até embaixo. Nossa, você falou mal da minha mãe, velho. Ele não tem coração. Olha, o Palmeiras que, viu, Ale? Você que tá representando o Porco hoje. Sim. Você é o Domênico. Não tem Ale essa competência. Nem o carisma. Você é o Ale Mênico. Hoje, o Ale, o Porco vai pegar o Barcelona do Equador, né? Uma viagem longa, né? Difícil. O Botafogo pegou, né? Teve dificuldade lá, hein? Perdeu no Maracanã. É, difícil. Um dia, um adversário difícil aí, hein? É, inclusive, o Palmeiras vai consultar o Botafogo pra ver como é que eles fizeram a logística da história, que diz que é bem difícil lá, é longe pra caramba. Além disso, o time do Barcelona é bom time. É. Então o Palmeiras se deu bem mal nesse sorteio aí. É mesmo, Ale? É. Vai ter dificuldade. Mas acho que a grosso modo, quando o torcedor viu o Barcelona e Guayaquil, comemorou. É. Então, aquele que não tá acompanhando tanto, assim, comemorou, né? Porque essa chave do Botafogo era mais difícil, né? É. Era uma chave muito complicada mesmo. Né? É, eu acho que era pior a do Flamengo, viu, Ale? Também, era outra chave complicada. Mas o Grêmio também se deu mal, né, Ale? O Grêmio pegou o Godoy Cruz da Argentina, que é um time pequeno, mas ele tá jogando muita bola na Libertadores, né? Agora, o curioso é que você pode aí ter no caminho mais brasileiros, né? Se o Palmeiras passar pelo Barcelona, pode pegar... É, porque acaba tendo, né? É, ou o Santos ou Atlético Paranaense, e do outro lado pode enfrentar Botafogo ou Grêmio. É todo mundo dessa mesma perna. Se tivesse que escolher, quem você pegava, Ale? De quem? Dos dois lados. Não, acho que pegar o Santos é mais difícil do que o Atlético Paranaense, até pela rivalidade. Quando que é esse jogo do Palmeiras? Ainda não tem a data. Não tem definido. Não tem data ainda? Não tem a data definida. Oba! É um time que quebrou meio que a cara, foi o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro vai pegar o Jorge Wilstermann aqui, que pode não ser um grande adversário. Mas a próxima fase aí, O cruzamento River, né? Do Atlético Mineiro, possivelmente será o River Plate. É. Aí é a Zé do Caldo. Esse é encardido, hein? E olha, o River que tá jogando bola, né? Tá jogando bola. É, e olha, mesmo. E o Palmeiras que vai a Comembol, viu, o Alemênico? Pra tentar reduzir a pena do Felipe Melo, vai ter uma como é que fala? Fugiu. Que é um recurso. É, um recurso. Dia 23 eles vão se reunir para decidir isso. Se o Felipe Melo vai... Inclusive o presidente da Comembol falou que não concordava com a pena, né? Você viu isso? O cara falou, não, eu não concordo com a pena que foi imposta ao Peñarol, nem ao Palmeiras e tal. Talvez isso pode influenciar, Eu também não concordo, porque ali, na minha opinião, eu não sei... Mas será que ele jogou pra torcida ali? Porque ele não tem influência nisso? É, mas ali é o tribunal, né? Eu acho assim, que... Não sei o que os tiozinhos do tribunal pensam. Eu acho que Felipe Melo não tinha saído ali. Ou ele tentava... Se defendia, né? É, se defendia, ou senão ele ia tomar uma surra ali. Eu não sei se era isso que os caras da Comebol queriam que acontecesse. Porque o Praz, por exemplo, tomou um prejuízo. O William Bigode tomou um prejuízo. Então ele fez ali, assim, não tinha como ir pro vestiário, porque estava trancada a porta, e ele tinha que se defender, pô. Será que ele não foi muito mais condenado por ter declarado que ia dar tapa em Uruguai quando chegou, do que por simplesmente se defender? Pelo conjunto da obra, Isso foi explorado pra caramba, né? O nome já fala, né? O pessoal aguarda. Os caras chegava na Argentina, os caras sabiam. Como que é? Na boa, mano. Encher a lata. Encher a lata de uruguaio ou argentino deveria ser atenuante e não agravante. Que feio! Sem violência, que mano. Esses caras sobraram na boa. Não fui mal. Sabe por quê? Não fui mal não, RG. Foi mal. Porque o brasileiro ele é tirado de bunda mole por causa disso. O brasileiro ele apanha e apanha calado. O brasileiro nunca revida. Argentino e uruguaio não sabem perder. Esses caras, quando começam a perder na bola, eles tentam sempre partir pra pancadaria. Você pega lá, o Leão, quando ele foi lá esfolado lá, que ele foi surrado e poderia até ter morrido. Foi aonde isso daí? Foi na Argentina. Não foi em Rosário? Não foi em Rosário? Foi. Pega outros casos aí, envolvendo confusão. O Rivelino, quando ele teve que descer correndo a escadaria do Maracanã, foi contra quem? Uruguai. Aí que tá. Então esses caras vieram, não sabem perder. O brasileiro, se puder, quando puder, enfiar uma bolacha na fuça desses caras, aí tem que enfiar sim. Porque esses caras, quando eles não ganham na bola, eles dão esse tipo de piti. Você pode prejudicar sempre... teu time. Não, mas, ô Sombra, isso sempre vai acontecer, cara. Isso sempre vai acontecer. Infelizmente, a América do Sul é terra de ninguém. Eles tentam aproximar o nosso continente da Europa, mas não tem jeito. Aqui tá enraizado o mau costume. Infelizmente, você não vê, por exemplo, lá, um jogo lá, Inter de Milão e Manchester. Vai rolar alguma coisa. Terminou a partida, por mais que tenha havido uma entrada mais forte ou ríspida durante o jogo, os caras apertam a mão um do outro e beleza, vai cada um pra tua casa. Aqui não. Você pega aí, jogo na Argentina, jogo no Uruguai, qualquer coisa que aconteça, se o brasileiro se classifica ali, ainda mais eles conhecendo a fama de bunda mole que o brasileiro tem, os caras partem pra cima e dão um monte de chute. E eles já provocam, né, mano? Eles já provocam, sabendo que vai dar, né? E que não vai dar nada pra eles, né? Motinha, por mais que tentem responsabilizar o Felipe Melo, porque o Peñarol só fez aquilo porque ele falou que ia dar tapa na cara de uruguaio, não foi. Porque se o Felipe Melo não tivesse dito nada, aquilo aconteceria da mesma forma. Já porque o uruguaio isso, e argentino não sabem perder. Eles sempre têm predisposição, eles sempre dão chilique. E fora o preconceito também, né? Que, nossa, tem vários e vários e repetidos casos. Também. Principalmente na Argentina, né? Nossa, mãe. Pra caramba, não, isso é verdade. Muito bem, vamos lá com mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Fala galera da Energia, boa noite aí, uma noite de frio pra gente. Fala Sombra, eu tenho tanta coisa pra falar do Tricolor, cara, que se for só 30 segundos, eu vou ter que falar com aquela voz do cara do comercial de remédio, velho. Porque não vai rolar, velho. O ataque é muito ruim, a defesa é muito ruim, o ataque tá horroroso, o técnico é ruim. É isso aí galera, valeu, tamo junto, é o Walter, é o Rafael, boa noite. Muito bom, velho. Muito bom. Sensacional. Só faltou ele terminar com meu nome é Enéas. Peraí, deixa eu repetir aqui. Muito engraçado. Muito bom. Fala galera da Energia, boa noite aí, uma noite de frio pra gente. Fala Sombra, eu tenho tanta coisa pra falar do Tricolor, cara, que se for só 30 segundos, eu vou ter que falar com aquela voz do cara do comercial de remédio, velho, porque não vai rolar, velho. A zaga é muito ruim, a defesa é muito ruim, o ataque tá horroroso, o meio de campo também não tá funcionando, o técnico é ruim. É isso aí galera, valeu, tamo junto, é o Dalton, do Parque São Rafael. Boa noite. Dalton! Muito bom. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br e também de Free Call. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar. Não dá, não vou conseguir chegar em casa. Eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! Você quer sentir sensações inexplicáveis? Então, junte dois maravilhosos segredos da humanidade feitos um para o outro. De um lado, o Big Mac que você adora. Do outro, uma Coca-Cola geladinha, borbulhando de sabor. Ê, delícia! É uma mordida, um gole, e você vai pirar. Mas se você quer deixar essa sensação ainda mais inexplicável, peça o grande Big Mac com 2 grandes hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pãozão com gergelim. Grande Big Mac e Coca-Cola. Prove, sinta, tente explicar. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Ô, mano, hoje o Flávio Adalto tá em entrevista à ESPN e falou assim, olha, até nós estamos estranhando o Corinthians em primeiro lugar. Então, Sombra, no começo do ano, havia assim, uma expectativa de que o Corinthians ele ficasse numa zona intermediária do campeonato. Diria que o investimento não seria tão alto. E que a tendência era essa. Mas a diretoria do Corinthians, então, novamente, agora fazendo uma meia-culpa, ela entende que ela errou ao não efetivar o Carilli ali depois da saída do Tite. O Carilli, se fosse o técnico do Corinthians naquele momento, Sombra, eu tenho certeza que o Corinthians estaria na Libertadores e estaria brigando também dentro dessas oitavas de final que muitos brasileiros estão. Então tá, a diretoria do Corinthians ali acabou pecando. Justamente pelo fato de ter contratado o Cristóvão e depois, na saída do Carilli, momentâneo ali que ele ficou aquele período, contratar o Oswaldo Oliveira. O Carilli é o cara. Nariga foi o culpado. É que o Benjamin fez uma campanha danada, pro Oswaldo foi do Nariga, velho. Então, pois é, o Benjamin também, naquele momento, ele acabou apoiando a contratação do Oswaldo Oliveira. Eu tinha certeza absoluta que não daria certo. Ninguém, né? O Oswaldo. Pois é, RG, o Oswaldo, ele vive de uma eterna boa fase que ele teve nos anos 2000. Sim, sim. No qual ele pegou um trabalho pronto do Vanderlei Luxemburgo, que era aquele timaço do Corinthians. É. Ô, mano. Tinha lá Edilson, tinha Luizão, porra, Rincon, Vampeta, apoiar Ricardinho, a contratação de Oswaldo Oliveira. Não é dá, que nem, né? Você tentar achar a lua com o céu nublado. Não dá. Você olha, você não encontra. Você não encontra quem que apoia. Oswaldo, há muitos anos, ele tá vivendo disso aí, velho. De demissões de cargo de técnico. Pô, é 3 meses num, 4 meses no outro, 3 meses de um. Pô, não dá. É que o Oswaldo é aquele cara boa praça, é aquele cara que conta boas piadas em coletivo. É, dá boa entrevista. É Oswaldo conhece, mais departamento pessoal do que título. Mas inclusive eles alegam, Sombra, mas o Oswaldo no Palmeiras, ele não tinha um aproveitamento ruim quando ele foi mandado embora e tudo mais. Cara, não adianta nada, Sombra. Esse negócio de aproveitamento, quando as pessoas vêm me falar a respeito disso, a gente tem que ter uma certa cautela e saber ponderar situações. Um aluno, ele pode ter um excelente aproveitamento no dia a dia dentro da sala de aula e pode ter um péssimo aproveitamento na prova. E é na prova que vale. Não adianta nada você chegar e ter um bom aproveitamento. Ah, eu respondo todas as questões que a professora me faz. Mas se eu não souber colocar isso em prática no dia da prova, nada vai valer as questões que eu respondi durante o período que eu estive em sala de aula. É na prova que realmente vai valer a pena. E no futebol, o que é a prova do futebol? Aquele jogo decisivo. Aquele jogo que você vai ter que eliminar um adversário. Não adianta nada você ter uma campanha espetacular. Ah, eu ganhei 19 jogos, no 20º, se for a final você perder... Tá ferrado, velho. Adiantou do que ganhar 19 jogos. Marcou nada, né? Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você. É igual. Deixa eu perguntar um negócio. Tem um ex-atleta do Corinthians chegando ao Brasil, contratado, confirmado pelo Porco, que é o Bruno Henrique. Uhum. Um que está, dizem, próximo de chegar ao São Paulo é o Petros. Verdade. Sim. Dois jogadores que, inclusive, até um tempo atrás, segundo dizem, o Palmeiras estava de olho. Aí dizem que o Gagliotti, lá, acompanhando a seleção, perguntou pro Edu Gaspar, entre os dois, qual que eu levo? Né? Porque agora, com o apoio da Lei Loca, ele vai na feira e escolhe o que ele quer. Sim. É. E teriam dito para ele, leva o Bruno Henrique que é melhor. Você, como torcedor do Corinthians, se o São Paulo trouxer o Petros e já confirmada a contratação do Bruno Henrique, quem se dá melhor ou os dois se dão na mesma? Então, Sombra, os dois, quando jogaram pelo Corinthians aí, eles tiveram bons momentos, tanto o Bruno Henrique quanto o Petros. Inclusive, o Bruno Henrique, ele foi responsável por colocar o Ralf no banco em determinado momento, mesmo ele não sendo um cabeça de área de origem. O Ralf teve que sentar no banco para que o Bruno Henrique pudesse jogar, e os dois foram muito bem. Eu acho, Sombra, no meu estilo, o que eu prefiro, eu ainda acho que o Bruno Henrique tá um passo à frente. Tá. Eu ainda acho o Bruno Henrique um passo à frente. Mas o Petros é muito bom jogador. Mas pro São Paulo, eu acho que o Petros, ele encaixa mais, porque você pode fazer Jusilei e Petros. É. Sim. O Bruno Henrique, se ele for jogar, ele pode jogar de primeiro e de segundo. Tá. É, se ele for jogar de segundo, ele vai brigar ali com o Tietê, com o Moisés. Eu acho que se o Tietê estiver bem e o Moisés voltar bem, ele perde. Entendi. E como primeiro, eu acho que ele perde pro Felipe Melo. Não, perde pros dois, né? Eu acho. Eu acho que o Petros é mais jogador, Ale. Não, então, mas é que o Petros... Acho que o Petros é melhor pra chegar na frente. Chegar. Eu acho que o Petros é mais segundo volante, muito mais segundo volante. E o Bruno Henrique é mais primeiro. Mas, ô Sombra, o Bruno Henrique, naquela época até, inclusive, que ele jogou na Portuguesa, ele era um cara que se aproximava muito da área, inclusive, ele se destacava até por gols de falta que ele marcava, chutes de fora da área e tudo mais... era um cara que ele chegava com muito mais frequência na zona ali, na intermediária, na zona de ataque, do que ele chegou quando ele participou ali das vezes que ele jogou como titular do Corinthians. Mas isso era uma opção tática, porque o Bruno Henrique, ele tem essa característica também de poder sair. Ele é um cara que tem qualidade, ele sabe sair pro jogo, ele não é um volante cabeçudo. Ele pode fazer as duas vezes ali, tanto na cabeça de área, quanto jogar aquele volante de saída a mais que cai pro lado do campo. Mas eu vejo hoje o Bruno Henrique... sinceramente, um passo à frente. Mesmo o Petros aí tendo jogado bem aí na Espanha, deu chapéu no Messi, todo mundo, pô, o Petros dificilmente volta pro Brasil. É uma opção dele. Mas eu acho que os dois jogadores aí, tanto o Bruno Henrique no Palmeiras quanto o Petros no São Paulo, eu não diria que nenhum dos dois é roubada, não, cara. Tá certo. Se vierem os dois aí, com certeza vão dar conta do recado. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Tem mais mensagens no nosso WhatsApp. Salve, galera do Estádio 97. Eu queria fazer uma pergunta sobre a contratação do Palmeiras, o Bruno Henrique. Você acha só porque ele caiu lá na Itália com aquele time lá, o Palermo, que ele vai conseguir se encaixar no Palmeiras, que já é bi-rebaixado? Salve. Nossa, olha aí, dá uma porrada no Alê. Que maldade, hein? Mas o Alê acabou porrada de falar. No do Alê aqui hoje, o Alê acabou de falar, encaixa melhor como primeiro volante do que como segundo, nessas circunstâncias do Palmeiras, desde que o Felipe Melo não esteja jogando. Eu acho que ele, assim, ele é diferente do Thiago, por exemplo, ele é um jogador que pode fazer a função de primeiro volante com saída de jogo e pisando no campo ofensivo. O Thiago não entrega isso. E com mais movimentação do que o Felipe Melo, mas menos qualidade técnica. Então, talvez o Cuca esteja procurando um jogador até... com característica parecida do Gabriel, que o Palmeiras perdeu. Tá certo. Que é um jogador que marca forte, mas que tem qualidade para sair. Mais uma mensagem. Boa noite, galera do estádio. Aqui é Marcelo Maia, corintiano. Graças a Deus. Eu acho que às vezes o Domênico, acho que ele tem um pouquinho só de esquecimento. Ele fala que o Cuca que inventou para bater o lateral lá na área. Roberto Carlos cansou de fazer isso. Boa noite, tchau, tchau. É verdade. Olha, gente, a gente pede um pouco de compreensão. Vocês têm que entender. Não vai revelar o Alzheimer. O Domênico já é um cidadão, passou dos cinquentinha, já não goza de toda a saúde da vida. Né? Você sabe que ele já é um pouco atrapalhado. Eu, cá entre nós, eu acho que ele tem encosto. Tem. Eu acho que ele tem encosto. Toda noite. Eu acho que o Domênico... Toda noite cara... alguém encosta ali. Encosta, Então, o Domênico, cara, você vê uma aura estranha em volta do Domênico. Mas ele, às vezes, não é dotado do melhor discernimento. Não. Quem que você acha que tá encostando ali? Eu acho que muita gente já foi ali. Agora, Você sabe que, né, ele tá tão esquecido, é, que outro dia ele tomou aquele diamante azul, sabe? O São Caetano, o azulzinho. Uh-huh. Aí a hora que ele viu o resultado, falou, bom, e agora? O que, que eu faço com isso? Não sabia mais. Ele ficou assim, encantado. Ele falou, mas olha que legal, mas e aí? Serve pra quê? Não sabia mais. Pô, quer dizer que você chamou o Domênico de pica de estrada, véio? Vai todo mundo. Tá louco. Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Falou no bicho? Chupa que é legal! Chupa, Domênico, mania mundial! Essa é a melhor. Olha, né? Dona Jamile tá escutando. Vai que ele vê aquilo e pensa que é pra isso. Ah, não! Pra mim é a melhor música que tem essa agora. É a melhor, não, é a melhor. É melhor. Incrível. Incrível. Vai, mano. Ai, ai. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Ítalo. Ítalo do quê? Ítalo Ricardo Leão da Silva. Leão. Ó, Ítalo Ricardo Leão da Silva. E quantos anos, Ítalo? Tenho 31. Aí, RG, 31. É? Com 31, velho. Quinta-feira, né? Corpus Christi. Ah, lembrei. Hoje o Mota tem festinha de criança. Lembrei. Eu só espero que nessa festa do Mota não toque aquela música lá. Qual? RG? Sabe aquela? Fez um puta de um sucesso. Qual que é? Qual? Aquela Sonho de Ítalo. Você lembra? Ah, Sonho de Ítalo. É Ícaro. É o Sonho de Ícaro. E o que eu falei? Ícaro. Ítalo. É, tá tudo relacionado. Voar, subir. E por onde for. Mas é uma porcaria também. Será que não, mano? O Biafra que quase o paraquedas levou ele embora, lembra, mano? Foi esse aí que tava lá que tomou e foi. Porra. Lá foi o padre. O padre não, foi não. O padre sumiu. O padre é do balão. E não acharam o padre. Aí, sonho de Ítalo na energia. Ah, parece o Biafra, o português. Voar. Subir. Meu pai. O padre tava ouvindo essa música. Olha, o que o Mota já deve ter enroscado. Nossa. Ele já deve ter enroscado ao som dessa música. Essa não, música nossa. Você botou a música e ele foi tirando a roupa. Eu limpava a casa com essa música. Nossa, não, que cena nojo, ridícula. Você imagina o Mota só de croque e cueca com a vassoura. Vestido de empregadinha. Na época que eu limpava a casa, não tinha croque, era havaiana. Aquele cheiro de pinho-sol. Havaiana. Com aquele cheiro de pano úmido, sujo. Nunca mais vou ter uma ereção depois dessa cena. Oh, Motinha, você já chocou a manjuba ouvindo essa música? Tirou a espinha, viu, mano? Eu fazia dublagem em casa. Nossa. Dublagem. Com o Pablo? É, oh. Igual porque assim, o chão da minha casa era aqueles assoalho, né? Que você tem que encerar. Aí eu encerava. Sinteco. Eu encerava, subia em cima da enceradeira, ficava dançando e cantando. Que e assistindo Chacrinha. Você imagina, você imagina o tamanho da enceradeira pra aguentar o Mota, velho. Olha, parecia um disco voador a enceradeira. Eu peço um minuto de silêncio que a minha vida sexual acabou agora. Morreu. Mas eu não falei nada sexual. Como não, mas não, essa véio? Cena. Dublagem. Eu tô imaginando essa cena. Nunca mais eu vou ter um gênio. Eu era magrinho, filho. Quando você era no nos leva a uma viagem. Eu era modelo, tá? É o quê? Opa! O tragaço pagava quanto? Fala, Gisele. Olha o gás! A senhora pedia sempre um gás. O Mota falou agora modelo. Você tem uma Gisele Bündchen vindo agora. Fala, você, Gisele. Como a nossa categoria tá na merda. Acabou. Ué, as modelos ficam velhas também, velho. Você fazia book azul? Fazia o rosa mesmo. É o rosa. Agora, mas olha a Gisele, velho. Vamos falar com o Ícaro aí. Vamos falar com o Ícaro. É Ítalo. O Ítalo é o voo aí, ó. O Ítalo é a música. Ítalo, esses caras estão me deixando maluco, cara. Você trabalhou hoje no feriado também ou não? Oi? Você trabalhou no feriado hoje ou não? Ah, não. Folguei. O que você faz da vida aí? Vamos ver. Eu sou analista de relacionamento. Fale mais sobre isso. Rapaz. Ah, então, né? O cargo é meio estranho, mas não, como a gente trabalha, eu trabalho para Brasil Prev, e como tem um setor de atendimento ao cliente, então esse relacionamento com o cliente a gente faz um análise, relatório. Entendi. Eu pensei que você era tipo terapeutas de casal. Não, achei que ele era aqueles voyeur, tá ligado, mano? Que ele vai lá ver os caras na lista de relacionamento. Tem uns caras que dirigem suruba agora também. Tá então. Vai aqui, né? Você já dirigiu umas surubas, né, velho? Eu já. Já, umas né? Não, uma só. Mas uma como só? Era flanelinha de suruba, uma pra direita, é, pra encosta, esterça, esterça. É o famoso manobrista de pipim. Mais ou menos por aí, Ale. É mesmo. Nossa, mano. Mãe, que experiência. Joga todo mundo. Mas o RG. E faz espuma. Pior do que o bar não foi. Velho. O bar ficou no banco de trás olhando. O bar foi pior. A matéria-prima era só humana, RG, ou tinha mais coisas? Não, só humana. Falando nisso, tem uma bomba pra contar do bar aqui, velho. A Cris tá ouvindo, hein? Então guarda. É, acabou, melhor guarda. Não deixar ela chegar em casa. Primeiro que ela não escuta guarda, a gente mesmo. Ela tá com o filho, não faz isso. É, mas vamos lá. Ô Ítalo, torce pra quem? Ah, eu torço pro time que, mano, tá numa crise, mas ninguém consegue passar ele em títulos. Ele é muito grande, velho. É o São Paulo. Quem que é? Tricolor, velho. Tá difícil, não, tão fácil não chega, viu, velho? A gente passa uma fase difícil, mas ninguém passa em Libertadores, ninguém passa em Mundial, você vê, né? Em brasileiro... Em brasileiro só com fax, enchendo o saco da CBF. Reclama lá na FIFA e Libertadores estamos iguais, velho. Não sei que vantagem é essa então, que você tá cantando igual, mas não passa, né? Ah, mas calma. Mundial também não. Temos uma oportunidade esse ano que vocês não têm. É verdade. Mas olha, diante do que eu tenho visto aí, acho que não vai dar em nada, hein, velho? Não vai dar em nada, né? Não sei, ainda é muito cedo. Né? Você já sabe que essa festa termina cedo, hein, velho? Muito cedo, não sei. O velho tá numa festa que acaba meia-noite. Não sei. É a matinê. Matinê. Não sei, às vezes vai todo mundo embora e a gente fica lá no salão saboreando. Não sei. Eita. Diga aí, Italo. Fala aí. É, eu quero ir na torcida estádio 97, viu? Rapaz, boa. Você ganhou a vaga, vai num tremendo conforto lá do camarote único, boa. Mordomia total. Você tem que estar 1:30 PM na rua Curumins, número 5, ali na cidade Curumins. Número 5? Isso. Lá tem um bar e nesse bar rola o esquenta pra sair o traslado até o Murumbi. Tá bom? Você viu o jogo ontem ou não? É, eu vi os melhores momentos, não deu pra assistir a partida. É que vendo melhores momentos... Foi o intervalo, né? Melhores momentos é cruel, né? Não, foi quando acabou o jogo. É, de certa forma, um placar justo. Eu tô errado ali? Não. Ou era 0-0 ou era -1. É, um placar justo, de certa forma. É, São Paulo é complicado, né? Pro São Paulo a gente precisa de muito tempo pra falar do São Paulo. Agora, eu não acho que o São Paulo tem um time ruim, muito pelo contrário. Acho que o São Paulo tem até um bom time que, se entrosado, bem treinado, poderia, sim, tentar em um quarto, quinto lugar. Eu acho, na minha opinião. Acho que o Rogério tem casamento de duas coisas acontecendo que acho que estão prejudicando o São Paulo. Uma, as convocações de Rodrigo Caio e Cueva, assim como algumas contusões, né? As contusões também prejudicam. E as negociações também, né? Negociações. Somando-se a isso, ocorrem momentos em que o Rogério brinca de inventar. Ontem não brincou, fez o correto, fez o certinho. E não estou dizendo isso porque empatou o jogo. Se tivesse perdido, diria a mesma coisa. A equipe esteve bem postada. Não jogou bem, é verdade. Mas aquele posicionamento foi coerente. Pelo menos a coisa... Ele teve cara escalação, de time, né? Teve mais cara de time. Teve cara exato. De time. E alguns não corresponderam, né? O Cícero, o Nem... O Cícero, pelo amor... O Nem... O Cícero não chegou ainda, né, mano? Não o combinar entendo, que não né? chegou ainda. Nem o Nem. Nem. Ele errou 10 passes, mas eu véio. Acho menos difícil o Nem voltar a jogar do que o Cícero. É. Porque eu acho que o Cícero é uma questão de ritmo ali no meio, né? Entendi. Ele não faz nada. Fala aí, Talô. Ô, Sombra, eu acho que o problema é esse. Assim, quando... Eu queria contra o Cruzeiro. O São Paulo jogou muito no segundo jogo da Copa do Brasil e por ineficiência do Cueva e alguns lances a gente não classificou. E o Rogério não insistiu no... Não existe muito tempo no esquema. Ou ele quer variar muito de acordo com o adversário e isso não dá entrosamento. Concordo. A gente jogou bem contra o Sport nesse esquema. Eu não sou muito a favor desse esquema, mas se der certo, São Paulo ganhando que conta. Mas se ele insistir nesse esquema, da forma que jogou um pouco contra o Sport, dá tempo para os jogadores se entrosar, aí sim a gente consegue ter alguma perspectiva de São Paulo. Porque o São Paulo nos últimos anos chegou a ter alguns elencos legais até em alguns anos, mas não teve treinador. teve um cara que manjasse de futebol e desse liga no, no time. E agora, eu também acho que a gente tem um elenco legal, pelo menos para brigar, não entre os seis, mas até entre, o, entre os quatro, se encaixar direito as peças. Só que isso não pode esbarrar, isso não pode parar na arrogância do Rogério em algumas situações. Isso, o Rogério tem que ter humildade, é, insistências, porque o Lucão passou por vários técnicos, não foi por um técnico, por vários técnicos, ele costuma falhar, ele costuma entregar. O Maicon, depois da renovação, que é a maldita renovação de contrato, que o Michel Bastos também parou de jogar quando renovou. Então, eu acho que o Rogério tem que insistir. Tem, tem alguns jogos que ele tem como parâmetro, falar, pô, meu time se encaixou bem nesse jogo, tem peças que rodam bem nesse estilo. E ele tem que insistir nisso. Porque se ficar variando muito, que nem contra o Atlético, se ele variar de acordo com o adversário, não dá entrosamento. O adversário é que tem que se preocupar com o São Paulo. O São Paulo joga em casa. Concordo. Ele que tem que impor o jogo e o Atlético tem que ter dor de cabeça, não nós. Mas às vezes acontece também que o São Paulo tem limitações, né? No sentido de tem contusão, né? Tem jogador com cartão, tem tudo isso. Jogador que vai embora. Como é que o cara vai fazer um esquema? Se você pegar os times do desculpa, São Paulo... Mota, desculpa. Não, para, contusão. Quanto o São Paulo tem de contusão aí, tudo uma bem. Atrás da outra? Mas tudo bem, mantém o padrão de jogo, mantém o esquema, independente de você ter contusão. Não é de quem entra e quem sai. Mas o que ele tem pra trabalhar, de repente ele acha que aquele jogador não funciona. Nossa, frontalmente. Eu acho que tem muita, corto frontalmente, olha, 14 anos de experiência aqui no estádio, não deu certo. É normal, né? Não deu certo. Lamentável. Você que não, nunca concorda comigo. Graças a Deus. Sem briga. Mas aí a chance dele estar certo é maior se ele discordar de você. Sem briga. Ô, Ítalo. Oi. Você sabe quem entrou bem ontem no jogo? O Lucas Fernandes. Demorou pra entrar bem, né? Você nem quantos jogos que... Ainda bem que ele tá jogando bem. Acho que é o primeiro jogo que eu vejo ele entrando bem no jogo. Também. Pelo menos pelos melhores momentos deu pra ver um pouco... Deu pra ver ele jogando bem. Também o Mike tem que insistir. Tomara que insista e ele fique melhor depois da janela europeia também, né? Porque se não, se der brecha, né? Ó, meu amigo, olha, vou te falar um negócio, viu? A janela europeia vai fazer a limpa, hein? É. Ítalo, grande abraço pra você. Deixa seu palpite pra São Paulo e Galo. Ah, São Paulo e Galo. É, eu sou pé quente, viu? Sobre o costume ir com vitória. Então acho que vai dar um 2-0 São Paulo aí. É, agradecer a participação. Isso, ô, RG... Diga, velhinho. Mandar uma moela pra minha esposa, Kênia. Boa. Kênia. É. Vai quebrar o Kênia hoje, hein? Ah, garoto. Tô esperando, tá vindo mais uma filhinha aí. Boa. Tá grávida. Beleza. A primeira vez que eu liguei pra vocês, eu não tinha filho, eu tava morando com meus pais. Agora eu tenho dois filhos. Formado. Caramba. Olha, isso prova o quanto já. Você é responsável, hein? É verdade. Você vê o Domênico, quando você ligava que você não morava com os pais, o Domênico ainda morava com os pais. Você liga hoje, o Domênico ainda mora com os pais. E com o Serjão, que agora divide o quarto. Ele limpa ele. A única coisa que mudou é que a dona Jamile trocava ele, hoje é o Serjão que troca. Agora é o Serjão que faz o trabalho da dona Jamile. Ai, Dodô, deixa o Serjão fazer isso, né, Dodô? Não... Ah, ela não aguenta mais trocar fralda. Para de zoar o Domênico, pô. A dona Jamile tá ouvindo. Aliás, a mãe do Domênico é uma delícia, né, cara? De pessoa. Nossa, um amor. Cara, ela é um personagem. Nossa, que maravilhosa, viu? Jamile é sensacional. Gente fina, gente fina. Eu fiquei apaixonado por ela. Ela é sensacional. Não, dona Jamile é fantástica. Ela só gosta do Benjamin. Aliás, todo mundo aqui, ela mas tem bom gosto, então. Mas é o que acontece. As mulheres me conquistaram lá. É. Porque mas todas beleza, foram galera, eu queria deixar um abraço aí. E, mano, você só tem um defeito que é ser corintiano, porque o resto. O resto tá beleza. O resto pô, é uma corintiano beleza. É uma dádiva, velho. E um abraço a todos aí, viu? Parabéns pelo programa. Valeu, cara. Valeu, um abraço irmão, pra obrigado. Você. Não vou falar isso não, mãe. Tá bom, tchau, tchau, gente. Não vou falar isso não, mãe. pode falar. Tá bom, não, é. A minha esposa tá mandando um abraço pro mano, que ela é corintiana também. Valeu! Manda um beijo pra ela aí também. Para de mexer nas gavetas do cara aí, mano. É. Não, respeita o nosso não, ouvinte. Não, tem que dar moral pra corintiana. Não, por isso que eu não queria falar. Ela fica dando moral pro mano, não dá certo. É isso aí. É nóis. Tamo junto. Manda um beijo pra ela aí. Valeu, cara. Falou, obrigado. Véio, tchau. Vamos lá. Valeu. Mais um ouvinte. É o segundo ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Isso é bom, hein, Alê, ó. Ah, o mano adora. Anda e rebola, lá vai o Bambi, solta frango e não dá bola. dedo médio pra vocês. Ah, ele é gay. Porcaria. Ali, quem, que tá falando, quem tá falando aí? O Vieira? Não, justo quando quem? Essa música, você não tava aqui, ele se empolgava de uma forma, nossa. Essa semana da parada, ele tá soltinho. Quer dizer que o Sombra chegou, você parou de dançar? É, eu tô matando, velho. É? Vai aí, vai. Eu sou o único aqui que vocês sabem. Essa aí usa, você aí usa extintor de banquinho. Olha aqui, eu só vou te contar uma coisa. Vocês estão, o Sombra, quando você tava fora, esses vendidos aqui, ó, só faltava levantar da cadeira aqui e dançar. Você sabe que o cara faz com... Sombra, eu vou te contar. O cagueta na cadeia, né? Você sabe, né? X9. Mas essa música não deu certo. Vai fazer o quê? Não é todas que encaixam? Infelizmente. Essa não deu, pô. Foi legal. Lá ele se oferece, Ale. Essa é a melhor de todas. Primeiro... Uma salva de palmas pra foto que o Ale postou no nosso grupo aqui do WhatsApp. Bela paisagem, um lugar bonito esse que você conheceu, viu, Ale? Beleza, viu, Ale? Vou falar com o ouvinte aqui, ó. Alô? Alô? Quem fala? É o Anderson. Anderson do quê? Anderson Ávila Mendes. Aí, RG, presta atenção, hein? E quantos anos, ô Anderson? 3.8. Aí, RG. Motinha. Dá uma aí, velho. O quê? Uma bala de Mendes aí, velho. Salvou a hora, RG. É nóis, velhinho. É bom, né? Não teve trocadilho. É bom. Foi tão ruim que o... Essa balinha de menta também é a pior que tem. Não, é bom. Bala de menta é bom, você tá louco? Pô, cara, essas balinhas que vêm de troco de padaria, sabe? De iogurte, de fruta. Você quer bala de troco? Todo mundo pega, RG, aquelas balinhas de fruta, de iogurte e tudo mais. Essas de menta são sempre as que sobram, cara. Bala de troco não adianta. Não, RG, é igual bombom de café. Ninguém quer essa porcaria. É horrível, não, mano, e tem bala de café também, cara. É horrível. Nossa senhora. Nossa. Porcaria. Se não passasse também o bombom, que já é um horror, os caras inventaram bala de café ainda. Café é malemar pra beber. Mas isso é bem melhor do que o que o Mota gosta, né? É, do que? Ele sempre compra aquele Babalu Bueiro, por isso que ele tem essa... Babalu Bueiro... Não, eu vou falar um negócio, cara. O bafo do Mota é uma coisa surreal, velho. Não, é monstruoso. Morreu um urubu aí. Babalu Bueiro. Não, ele não morreu, ele habita aí. Você colocou uma jaquetinha nova, agora você acha que tá com a boca linda, é isso? É, o Ale tá de piano novo aí, hein? É de piano novo, velho. E, ô Anderson, você trabalha com o quê, meu? Eu sou auxiliar de enfermagem. Ó, boa. Nobre, nobre. E você trabalhou hoje ou não? Hoje eu tô de atestado. Meteu um atestado, hein, velho? Meteu um atestado, hein, você que comprou na Sé, né? Meteu um minhacha. Não, pô, é aquela dorzinha nas costas do sempre. Eita, muito peso. Isso né? É enfermeiro chinelinho, é isso? Brasil, Zil. Dorzinha nas costas, né? Dorzinha Valdívia, mano. Olha lá. Tatu também dá dor nas costas, hein, velho? Boa, é pequenininho, né? E o Anderson, torce pra quem? Tricolor do Morumbi. Tricolor! Rogério! Eu quero ir na torcida Estádio 93. Eita, ganhou a vaga. Você tem que estar 1h30 da tarde na rua Curumins, número 5. Lá tem um bar de onde sai o traslado para a torcida Estádio 97 no camarote único. Legal demais, hein? Valeu que ontem meu irmão conseguiu ligar e ele Opa. Conseguiu a torcida. Foi ele que show, pediu para você, né? Era o Barreira aí. Caraca, Barreira. Walter Barreira. Posso falar um negócio? Manda um abraço pro Barreira aí, que Barreira. Ele tá ouvindo. Falou, Barreira. Só não vai fazer Barreira lá, velho. E vocês não moram juntos, é isso? Nós moramos, ele mora na casa da frente e eu na casa do fundo. Ah, que legal, tudo junto. Barreira 2, tiro livre 1. Da casa da mãe, né? Casado aqui no fundo da casa da mãe. Ah. Eu sugeri isso pro mano, pra ele morar lá com a Taizinha até ficar pronto a parada. Não quer, ia ter maior mordomia. A mãinha não deixa eu sair de casa. Mãinha? Eu moraria fácil. Mãinha. Moraria, mano? É mais econômico. É lógico, né, mano? É, com a crise que tá hoje, né, pessoal? É uma coisa, né? Outra crise nisso, velho. A sogra levando leitinho de madrugada. Pra vocês, viu, que escuta direto aqui. Quem? Boa. A minha patroa aqui, minha esposa. Ah, é? Dona Inquenca. Depois esquece o tapa na camurça, hein, hoje. Outra, ela falou que se eu não... mandar o amo ela aqui, não vai ter mais camurça. Esse tipo de comportamento é que, sabe, deixa chateado. É deplorável, né? O quê? Porque o cara tentar pegar a pessoa da própria família, cara... Não, isso é um absurdo. Mãe, mas filha, você não pega irmã, mulher, esposa. Incesto, isso, né? Eu acho um absurdo. Você não pega a tua mulher? Ah, eu respeito o lar, né? Ah, você respeita? Não, pelo amor de Deus. Pegar... Mas coitada, ela tá pedindo. A família. Tá... Ah, mas ela tá pedindo, velho. Não, olha, uma coisa que eu ia te falar já. Para de mandar conteúdo proibido pro grupo das meninas. Vocês são trouxas, hein, meu? Vocês ficam entrando nessa do Mota aí. Pô, vocês vão dançar. Ah, mas dançar, ele fez um véio. Grupo com as esposas. Então, vocês vão dançar. Só manda anaconda, pô. É, você fica, você pensa que o Mota, né? É o quê? É que vocês não sabem o que, que é. Só manda, mandam. Só manda dedão sem unha. Ah. Só tem um Mota lá? É. Só tem um Mota? E as mulheres do estádio. Marquinhos. Elas que mandam, você precisa ver o que, que elas traíra. Mandam, velho. Rapaz. E o que elas falam de você. Olha aí, velho. De vocês, né? Olha vocês. Aí, olha só. Vocês. Aí, mano. Vou falar da comparação, quer falar? Não, melhor não. Você viu isso, mano? Olha. É. Vou falar nada. Na boa, ô. Já sombra. Dá um carrinho na Adriana Esteves aí, ó. Que não pega nada, não, Ale. Já quebrei o celular. Boa! Vai. É o mínimo que se espera. É mas isso aí. Já quebrei o celular. Lei Maria da Moca nela, isso não. Aí. Ô, Anderson. Anderson. O São Paulo vive a expectativa de ter. Um zagueiro, né? O Arboleda, né? Arboleda. Tá precisando, hein? Também tem expectativa. O famoso... Ele... Oi? Tem que renovar. O Arbeloa lá é o famosinho. Esse daí eu não conheço. Esse daí eu não sei nem quem é. Esse é o que vai ficar mais famoso ainda. Ele é da seleção do Equador, mano. Vocês estão trazendo o Arboleda, é isso? Arboleda. O presidente do clube dele, né? O equatoriano, o Universidade Católica, né? Falou o seguinte, que confirmou a proposta do São Paulo... E que semana que vem vai dar resposta. É. E também o São Paulo vive expectativa de resposta do Betis, para ver se vende o Petros. E o Petros que quer voltar pro Brasil, porque a namorada dele tá aqui. Ela não pôde mudar com ele de país, por causa da carreira. E vive no Brasil. E aí o Petros foi lá no seu Betis e falou assim, ô, seu Betis, quero voltar pro Brasil. Mas que trampo que deu essa mina, hein, velho? Você viu isso, rapaz? Arruma outra, pô. É mais fácil você trocar de namorada do que trocar de clube. É, mas diz que não é toda mulher que muda com o marido, não, viu, mano? É mesmo? É, diz que não é toda, não, viu? Tem umas que diz que passa só uns dias, não quer mudar. Ah, então depende, né? Depende, às vezes acontece. Cuidado, hein, mano? Cuidado, mano. Pensa bem. Não, mas ô Motinha, na situação aí do Petros, a mulher não pôde ir. Velho, imagina você ter que embalar toda a mudança. O cara já tá na Europa há algum tempo, mano. Imagina ter que trazer tudo de volta. Não, trocar na boa, velho. Não, é pior, voltar pro Brasil. Voltar pro Brasil. Não, e tem que trazer o bagaço, né? Porque tem um bagacinho. Ah, tem bagaço, Ale? É, um bagaço. Esses caras, quando vão trabalhar assim. Fora, viu? Arruma bagaço, Ale? Eu acho que eu já ouvi falar. Quanto tempo ele tá lá? Tá lá o quê? Uma temporada já, Quanto? Um ano e meio. Já bagaceira, velho. Que bagaço. Já tá com a bagaceira. Não, o Petros já tá mais lá, hein? É, mais de um ano e meio? Ah, sabe por quê, Sombra? Ah. O Luciano já tava lá uma temporada, cara. E o Luciano saiu agora há pouco. Ah, então, olha. Tá com dois anos. Vou pegar aqui. É. Eita. Então, você acha que, por exemplo, se o São Paulo acertar um zagueiro bom aí, supondo que não perca jogadores, né? Supondo que não perca. Embora eu acho que seja muito difícil. Tomara que segure o Militão, né? Mas o Militão eu não vejo... Saindo agora, não. O Militão acho que ele sai mais daqui a um mês. Agora não. Renova com o Lugano aí também. Daqui a um mês. Agora hoje... não. Goianiense. Quem? Não entendi. Renova com o Lugano aí pra ele jogar esses joguinhos aí contra o Atlético Goianiense, Avaí. Lugano não pode sair, velho. Diogo tem que ficar. É um absurdo. O não tá aguentando correr, mas é patrimônio histórico do clube. Você sabe daqui a pouco acaba o contrato dele, ninguém fala nada, né? Dia 30, né? Então, Ale, você sabe que eu penso que a renovação do Lugano deveria acontecer? Tudo bem, não só porque ele é um ídolo do São Paulo, ele possa ter uma importância... Aliás, o Sidão postou no Instagram dele um vídeo com, renova Lugano. Com boa parte do elenco pedindo, gritando, né? E renova elenco, renova Lugano. Bom, mas não só por isso. É porque simplesmente eu não consigo achar que o Lugano possa ser pior pro São Paulo do que vem sendo o Lucão, o Maicon e Douglas. Mas e o custo-benefício, Sombra? Olha, porque se você juntar o salário ali do Douglas, do Lucão, qualquer outro que tem ali, do Militão. Tem o Maicon também. Não, falando desses três, não dá o salário do Lugano. Até aí eu concordo com você que não deva dar. Porque o São Paulo tem que renovar. Tudo bem. O Lugano, ele vai ceder um real para renovar com o São Paulo, já que ele ama tanto o São Paulo? Não. 70 mil dólares. Quer dizer, quase 300 pau que ele ganha. Mas eu entendo o que você está dizendo. Agora, se coloca na posição do Lugano. Nos jogos que ele entrou, ele não errou. Foram sete jogos de 31. Oito jogos. Oito. Mas jogou inteiro o jogo. Não, mas não é pouco para 280 pau? O Lugano... Mas é culpa dele, ele tá lá para jogar. Não, sim, mas eu tô... Se você fosse o cara que assinasse o cheque... Assinava... Não, mas 31 jogos. 31 jogos, ele participou de 8. Ganha, bom, mas ganha, você não salário. Tá vendo o outro lado. O Lugano é líder, é um ídolo, ele é importante pro elenco. Esse é o outro lado. O pro Rogério Ceni ele é pouco entendeu? Importante. Até porque, né? É o seguinte, mas então a molecada vê hoje técnica, o respeito que o clube tá tendo com um ídolo que foi gigante pro São Paulo, e tá vendo esse desprezo, o que o cara fala? Ah, eu vou embora mesmo. Eu acho que tá um puta jogo nada. De empurra. Vai isso você declara que não, se vai eu você, sou Lugano, se eu sou Lugano hoje, eu falava, mano, vai dar dia 30, eu vou embora. O Petros, é uma falta de respeito. O Petros saiu daqui em junho de 2015. 15? É, então, 2 anos já. Ah, já arrumou. 2 anos. Mas já deu pra arrumar uns bagaços. Ô, Motinha, com relação ainda ao Lugano, cara, na boa, eu acho que no custo-benefício não vale a pena, não. Você pega aí, você fala, ah, mas é um ídolo, etc e tal. O Palmeiras contratou o Mina, que é um jogador que chegou no Palmeiras também e em pouco tempo se tornou um ídolo da torcida. É uma referência hoje na zaga do Palmeiras. Mas o Mina não foi campeão do mundo com o Palmeiras, não, mas, né, mano? Independente disso, Motinha, a vida é cíclica, cara. Da mesma forma que o Raí um dia parou de jogar no São Paulo, da mesma forma que um dia o Kaká saiu do São Paulo, o Lugano também vai sair, cara. É que hoje, mano, hoje a gente precisa disso. Referência. Eu acho que todo mundo... Hoje a gente precisa disso. Acho que... Eu não vejo o São Paulo na dependência do Lugano, não. O São Paulo era muito mais dependente aí de outros jogadores do que do Lugano. Por exemplo, o São Paulo hoje é dependente do Lucas Prato. Sim. O Lugano, não. Mano, você tem razão no que você está falando. A coisa que acontece é que, por exemplo, na pior das hipóteses, fala assim custo-benefício. Só que tem jogador lá que não tem custo e não tem benefício. Esse é o problema. Então, mas é que tá a assombrar um erro, não justifica o outro. Por mais que o Lucão seja um erro hoje no São Paulo, assim como outros zagueiros também sejam, eu concordo contigo, mas renovar com o Lugano não vai atenuar esse erro anterior que você tem. A defesa tá parecendo os trapalhões. Então, é complicado. São Paulo ele precisa tentar viabilizar para ontem umas contratações que deem jeito nessa defesa. Mas fora a defesa do São Paulo que não tá jogando bem, Sombra, a marcação começa lá na frente. Verdade. Muitas vezes eu vejo a zaga do São Paulo exposta também. Porque sempre acaba estourando na defesa, ah, é o erro do Maicon, ah, é o erro do Lucão, ah, é o erro de outro zagueiro que tenha composto a zaga. Mas a tem marcação meio, né, hoje, mano? No futebol, ela começa lá no ataque. Se você não tiver, aí que faz meio. A diferença, aí você tem um cara igual o Romero. O Ale critica, tira sarro e o escambau a 4. Mas segura, o Romero, né? Hoje é um cara importante. Não, mas você deu um belíssimo exemplo, hein? O Prato não ajuda na marcação? Às vezes você vê ele dobrando. O Prato ajuda. E ele é bom de bola? Ele é bom, cara, bom de bola. Acabou. Nossa, mas o Prato é sensacional. Pra mim, aí resume a diferença de um atacante pra outro. Você pode ajudar na marcação, mas você pode jogar bola também. Agora, o Cueva, mas você acha que o Prato dá o combate defensivo que o Romero mas dá? O Cueva, não, não dá pela posição no campo. Mas, por exemplo, o Cueva não é um cara que consegue dar esse combate. Não, não dá. Ele não tem físico pra isso. E se sou eu o treinador do Cueva... Nem, eu falo pra ele nem voltar. Nem voltar, nem porque deve. Porque daí ele pega a bola mais próximo do gol adversário. O Cícero é outro que também, ele olha, ele marca com os olhos. Não chega junto. Alguém precisa apertar o play do Cícero. Então eu concordo. Tá sempre slow. O Mano tem toda a razão. A marcação começa na frente. E o São Paulo não tem a melhor marcação quando tem Cueva e Cícero jogando. Porque o Cueva é um jogador mais técnico, não é um jogador de marcação. Oi, diga, Anderson. Oi. Só uma pergunta que eu tô meio desatualizado. O Cueva já joga domingo? Espero que jogue. Sim, ele volta da seleção. Todo mundo esperando. E aí, tá esperando que ele entre, né? Olha, nós precisamos muito. E do Cueva, bom. Que veio do Atlético lá, que jogou semana passada, já se machucou. Thiago Mendes volta? O Thiago Mendes, eu não sei. O Michael Suell, os dois lá. Michael Mendes, não. Michael Suell, é. O Michael Suell também não. Vixe. Nenhum dos dois. Ainda não tá pronto. Nem o Michael, nem o Suell. É Michael. É Maico. Maico, agora. Maico. É só Maico. Maico? Ué, o Suell Maico. Tirou. É. Atiraram o Maico? Ele falou tirou que o Suell? O Suell não quer mais. E como não vai estar calor, como não vai estar calor também, ele não vai Suell muito. Viu? Essa... Ah, ah, é. Ô, amigo, posso fazer um merchan? Porra, até que vem o Suell. O que foi, Ale? Você deu 10 para isso? O Bozano que foi, pra mim merece 15. Diga aí, Anderson. Opa, posso fazer o merchan? Manda! Só Bozano me dá 3 vezes mais proteção e diversão. É, me garante. me garante 3 vezes mais proteção. Mas levou perdão. O kit. Levou um kit top do desodorante Extreme. Boa. É isso no aí. No McDonald's, todo dia é dia de clássico. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. No McDonald's, isso. Você inverteu a ordem, mas deu certo. E você ganhou um par de vouchers da Mac, oferta McDonald's. Parabéns. Show de bola, hein? Show de bola. Tá bom? Amigos, eu posso pegar até que dia aí esses prêmios? Você tem segunda, amanhã... Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta, é isso. Sábado de manhã dá pra pegar? Não. Não dá, cara. Não dá. A não ser que você vá na casa do Zé, peça pra ele vir abrir a rádio. E aqui próximo... Segunda, terça e quarta, qual horário, amigo? Das 9 da manhã às 5 da tarde. É só levar o documento? É. E o seu, de preferência. E, preferência. E no caso, pode ir a dona da pensão e buscar aí? Pode. Desde pode. Que traga o seu documento. Ela pode ir levando meu documento. Isso. Ou vai aproveitando, né, mandar o que o RG manda aí, o cartão tapa na camurça aí. Qual que é o nome dela? Eu amo ela, Cibele. Cibele. Ih, é o nome da filha do velho. É, então você pega devagar aí, velho. Ah. Vai ela devagar. Falou que é nova. Pode brincar só um pouquinho embaixo do edredom, hein? É. Hoje tem no frio, hein, RG? Oh. Depois, qualquer dia o velho vai contar como que foi acompanhar isso aí. Vocês como são assim? Muito impagáveis, viu? Todo dia eu venho mudando o problema isso. Aí do serviço. Valeu, Anderson. Falou, obrigado. Cara. Boa. Valeu, amigo. Valeu, vamos lá. Um beijo pra filha aqui também, que estão mandando aqui. Ah, isso é importante, hein? É. Pentelho, chupa, mano. Sempre. Ah, pro inferno. Ô, mano, muita gente boa, viu, mano? É brincadeira. Um beijo pra nós. Pros barreiros aqui. É, gente boa, mas chupa. Mano, valeu, tamo junto, valeu, irmão. Gente. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. O mano é embaixador da energia na Unicef. É, vamos lá, terceiro ouvinte no momento, você é o Didi aqui. Sem parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Chupa que é legal, chupa Domênico, pega no milhão. Alô? Alô? Quem fala? É o Alex Fernando. Alex Fernando, e Alex Fernando do quê? Gomes Ferreira. É o Gago! Grande Gago. E aí, é beleza, Gago, mano? Grande Gago. E o Alex, quantos anos? 33. 33, velho, é Gago. Você não vai falar que é a idade de Cristo? Nem eu vou falar que é a idade do médico. É, mas... meu pai. Você tá Alex hoje, velho? Eu tô muito Alex. É? Ai, aê! Esse... Quê? Muito. Zero é muito. Zero é muito. O zero foi demais. É muito, né? O quê? É muito pouco. Ah. Você é louco. Foi maravilhoso. Pro retardado. E o Alex, você trabalhou hoje ou tá de boa aí? Tá de folga? Não, eu tô de boa. Ah, você trabalha com o quê? Não, no momento eu tô desempregado. Ih, rapaz. Ah, então você todo dia é feriado. É, pra mim, mas eu tô correndo atrás. Boa, não pode parar não, velho. Você tá igual... mais não, velho. Você tá igual hamster na gaiola, velho? Tô, rapaz. Tô correndo pra lá e pra cá. Que comparação, quanto mais você véio, procura, menos você acha. Chamou o ouvinte de rato, cara. Não, hamster é diferente. Rato é aquela coisa nojenta. Hamster e rato é a mesma coisa. É, mas o hamster é bonitinho. Ele fica ali fazendo exercício, não sai do lugar, é, entendeu? É, diferente. Alguém já teve hamster em casa? Eu já. Eu não. Você já teve, irmão? E aí? Faz uma sujeira, nossa. É mesmo? Ele cheira de mijo. Eu não imagino o que o Mota fazia com o hamster. Não. Eu também não tô. Eu não consigo imaginar. Que é? Você tem que cobrir todos os buracos de casa. Ah, é? Dos seus, inclusive. Nossa, não, ele entrava, besteira, Mota. Velho. Imagina. O Mota besuntava. O Mota besuntava ali. A velha. Ele passava. Ah, juiz. A velha besuntava. Ô, juizão. Ele jogava um bicho. Ele passava manteiga nos animais. Vocês falando isso. Imagina, que horror. Imagina o hamster, velho. Imagina o hamster, velho. Tá louco. E o hamster. Parecia uma manga descabelada. O Mota enchia a cueca de ração. É? Eu vou te falar, Lê. Ô, mano, imagina o hamster, velho. É, tem um ator famoso. Que fazem. É mesmo? Que nojo, hein, mano? Ator brincou com o hamster. Hoje eu acho americano. Que... Ah, não. Tá. Hoje deu. Agora, realmente... essa foi a cereja do bolo. Você cortava as unhas do hamster? Oh! Seus animais, velho. Você imagina o bicho na sala, no sofá e o hamster. Imagina, cara. Quase. Jesus, o Mota, ele sentava no balde, e gritava pro hamster: só tem uma saída, você. Ah, mano! Aí meu Deus, saía pela boca. Oh, mas você sabe que isso, é, isso aí é uma tortura praticada pelos vietnamitas, né? É, mas era umbigo, é no umbigo. Hã? É no umbigo. Ah, eu acho que isso fazia o cara sentar em cima de um capacete. Pô, eu vi um filme outro dia, cara. Ah, que é? Os caras pegaram o cara... colocar. Não, é verdade. Ah. Os caras, os traficantes pegaram o cara, botaram um rato em cima da barriga do cara e fecharam com uma panela e começaram a esquentar a panela, RG. Eu vi o filme. E é isso. É, cara. Olha o Mota, todo assim, assanhado. Mota todo assanhado, hein? Ô, Gago, que time você torce, Gago? Palmeiras. Chupa, Gago! Ô, Gago, o que aconteceu, Gago? Tá difícil, Palmeiras. O que aconteceu, Gago? Mas não tinha três times, velho? Fala com o Alê Domênico aí. Qual que deu dos três que perdeu ontem, hein, meu? Um, dois ou três? Ô, Gago, aonde, qual a dificuldade pra arrumar esse time aí pro Cuca, velho? Todo mundo fala que tem um elenco milionário, contrata jogador. Só que o time não anda, meu. Eu acho que o Eduardo Batista tinha que ficar, meu. Você acha mesmo? Não. Rapaz. Não acredito. Você não, é o único que falou isso. Domênico tá virando a vitrola ao contrário agora, hein? Domênico abandonou o casamento, tá chegando já, velho. Esculachou o Peñarol, meu. Ganhou do Santos, virou jogo. Ganhou do São Paulo. Ganhou de um monte de time, meu. E o Cuca não tá fazendo nada, meu. Eita. É, e precisa achar logo esse time, porque a Liberta tá chegando aí, é complicado, hein? O Eduardo Batista tá no último lugar do campeonato, né? É, venceu ontem, Quantos jogos ele tem? Dois, né? Vários. Dois ou três jogos só. Nossa, acho que deve ter uns quatro. Se a gente parar pra analisar, o Palmeiras ontem ele não jogou mal, hein? Ele não jogou mal. A partir do momento que o goleiro do adversário é o melhor em campo, é porque mostra também que seu time criou. E sem contar que se a gente parar pra analisar, respeito a opinião de todo mundo aí, mas eu achei que o gol do Santos foi irregular. Eu achei que o Edu Dracena sofre a falta. Mas, o palmeirense, ele não cobra o jogo de ontem, mano. O palmeirense, com relação a desde a chegada do Cuca, ele cobra um time, cara. Então, RG, mas é um processo gradual, não é do dia pra noite que o time passa a jogar bola. Você precisa dar, inclusive, um pouco de tempo para que as coisas se acertem. O Cuca, o ano passado, quando ele estreou no Palmeiras, a sequência de jogos dele no início também foi catastrófica. Se não me engano, acho que o Cuca perdeu 5 jogos. Mas esse time que tá aí e com reforço é o que o ouvinte tá falando, pô. Esse time aí ganhou na mão do Eduardo, os clássicos, pô. Ô, Ale, mas na sua visão, o Palmeiras tá dependendo de quem hoje, por exemplo? Tá sem o Dudu... tá sem o Mina, o Borra, ele é aquele jogador, o cavalo paraguaio. É. Quem que o Palmeiras tá precisando mesmo? Será que o Bruno Henrique vai resolver alguma coisa? Não, eu não acho que vai mudar o Palmeiras de patamar. Eu acho que se alguns jogadores, o maior reforço que o Palmeiras pode ter é alguns jogadores importantes desse elenco voltarem a jogar bem. Eu acho que é aí que pode resolver o problema do Palmeiras, o Dudu voltar a jogar bem, Tietê, né? Voltar a jogar bem, Jean, que não tá jogando nada, voltar a jogar bem, o Borja começar a jogar no Palmeiras. O que tá dando sangue um pouco, mano, é o Guerra e o Keno, meu. É, o Keno tem chamada atenção, né? Ele vai pra cima da marcação e tal. Ele se esforça. Mas se esses caras voltarem a jogar bem, no caso do Borja começar a jogar no Palmeiras, eu acho que você volta a ter um time competitivo. Mas se você tem os jogadores, eles estão jogando mal desse jeito, aí é difícil. Até porque o Palmeiras já perdeu 4 jogos. O ano passado, o campeonato inteiro, perdeu 6. E a gente tá na 7ª rodada. Dificilmente o Palmeiras só perde mais 2. É difícil. Tá jogando. Esse é o detalhe. Não, desse jeito aí, acho que perde mais jogo. Né? Então. Se Deus quiser, né? Agora que o Palmeiras acordou e tá dando sangue, tá defendendo igual ele era no ano passado... Agora ele. Só que o Palmeiras não pode depender do Fernando Praz só, meu. Tem que ter um atacante ali, meu, que resolve, que pega a bola, verdade, e bate no peito e fala, eu resolvo. Eu não tô vendo isso lá, meu. Mas peraí, investimento fez. Foram lá, contrataram Borja, gastaram milhões e milhões e milhões. Fez não, tá fazendo. O Palmeiras custou 50 milhões. Você tá louco? Não tá resolvendo nada. Continua fazendo. Eu sei. Mas não dá pra ir chegar e falar, olha. Tiveram culpa porque não foram atrás de um atacante. O Borja, convenhamos, corintianos, São Paulinos e santistas. Se tivesse sido contratado, torcedor ia gostar. Pô, sem dúvida. Pelo que ele apresentou no ano passado pelo Nacional. Lógico. Né? Sombra, é verdade que já estão pensando em uma manda ele pra China? Eita! Ah, dependendo do Domênico, cara, já tá no aeroporto. Ô, Gago, deixa de ser corneteiro, se depender do Dodô, velho. Calma, leva um tempo pro cara se acostumar. Ó, no ano passado ele fez 12 gols pela Libertadores no Nacional, não foi? É. E só que lá todo mundo tocava bola pra ele, mas ele fazia o gol. Isso é verdade. No então... Palmeiras ele pega a bola, meu, ele chuta pro gol, dá um... Um chutão que não tem nada a ver. Tá, mas é, essa é a diferença de alguns jogadores. É a mesma coisa, esses jogadores que às vezes fazem sucesso lá norte e nordeste e vêm pra cá. Aí é qual que é a diferença? É. A diferença é que lá todo mundo jogava bola pro cara. E aqui ele é mais um, né? Então ele tem que se destacar pela sua categoria. Some-se a isso. Mudança de país. Sim. Tem um desses aí que fazia sucesso no Nordeste que o RG citou. Que o Mota odiava, né? Quem que era? Que é o Caça-Rato, né? O Flávio é. Caça-Rato. Ele não gostava. Por onde anda? Porque sem o rato, né? Foi o caçaciado. O ratinho na manteiga, né? É, ratinho na manteiga. Que fazem, Mota? Ô, Gago, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Palpite. Agora o Palmeiras vai enfrentar o... Bahia. Bahia. Bahia. É, Bahia. Já viajou pra lá, amanhã treina lá já em Salvador. Bahia é uma baba. Olha! Sim, né? Do jeito que vocês estão jogando Bahia muito, tá em sexto é mesmo. Hoje, olha! É bem baba mesmo. Palmeiras 2-1. Olha, cuidado, vocês vão tomar o lugar do Havaí, hein? É. O Havaí pega quem? Tem jogo fácil ou difícil? Todo jogo pro Havaí é difícil. O Havaí... Quando a torcida não tá, né, mano? O Havaí, olha... É. Não, mas aí prejudicaram muito a performance do Havaí porque boicotaram o uso de sinalizadores, né? Uhum. É. É verdade. Ô, Gago, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Eu gostaria de fazer o merchan da Bozano. Ah, faça. Diga. Merchan, faz o merchan. Só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. É só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom, Gago? Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ah, todo dia de clássico no McDonald's. Boa. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E aqui boa. O terceiro, que é o Paris? Ah, é... não. É do nosso novo patrocinador, a Corp 99. 99 Corp. Quem fala voo de 99 Corp ganha um kit da 99. Voo de 99 Corp? Você ganhou um kit. Olha, kit bacana, legal demais. Daqui a pouco, inclusive, eu vou falar um pouco mais desse novo patrocinador de estádio, tá bom? Beleza, abraço pra vocês. Vocês são impagáveis. Não, pagáveis. Valeu, cara. Obrigado. E, ó, não vai nessa do Mota de adotar um ratinho, não, viu? É, não faz isso, não. Não faz isso, não, que não é legal. Tadinho do Mota. E o Havaí, ô Mota, vai em Vasco, viu? Ah, então. Aí é jogo de 6 pontos, hein, gente? Pra quem? Os dois. Estádio 97. Esse foi o momento sem parar, pessoal. Quero contar uma novidade bacana pra vocês. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays. Isso mesmo. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só. Você pega, paga e ativa aonde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora, não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem parar sua vida no seu tempo. Boa. E já que até o nosso ouvinte falou aí da 99 Corp, né? Então eu queria dar esse recado aqui, porque eu sei que tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa. Ou então de ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso. Então por que você não indica a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É, você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. Se a sua empresa fizer um convênio com a 99 Corp, vai facilitar o trabalho da empresa. E você aí que está ouvindo agora o Estádio 97, vai ter uma mega vantagem. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Para pegar o seu cupom de desconto, é só acessar o seguinte link, ó. corp.99taxis.com/estádio97. Boa! Então você vai nesse link, corp.99taxis.com/estádio97. Vai lá, você indica a empresa que você trabalha, tá? E para fazer parte do 99 Corp, entendeu? faz um convênio com a 99 Corp, vai ser bom para você, vai ser bom para a empresa e você ainda ganha um cupom de desconto de R$15 na sua próxima corrida com a 99. Então o link é esse aqui, olha, corp.99taxis.com/estádio97. Vai lá, indique a sua empresa, preencha o cupom e ganhe esse desconto, tá bom? E quem entra no ar falando a frase "vou de 99 Corp" ganha um kit bem legal da 99. Tem caneta, suporte para celular de carro, copo personalizado 99 e porta-cartão para celular. Estádio 97 também tem oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$ 8,00. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estela Barros Turismo, maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Também oferecimento da ESEG, formando o melhor em você. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem uma mensagem aqui, hein? Me tira uma dúvida. Vocês falaram sobre a Copa do Mundo e eu queria tirar uma dúvida. Que horas vai ser os jogos da Copa do Mundo ano que vem? Eu já tô pensando já, mano. Que horas eu vou sair lá do serviço? Abraço, galera. Aqui é o Luiz Carlos do Braz. Os caras, velho. Cara, tá fazendo plano. Olha, a Rússia tá quantas horas? Umas 7 horas à frente? 6, 7 horas? Não sei. Tem a mínima ideia. Acho que a Alemanha deve estar umas 5 horas. Deve ser. Coloca aí, vamos ver. Deixa eu ver, vou procurar. Vamos ver lá. Procura aí, Vieira. Vamos lá procurar, ver aí. Que hora é agora na Rússia? Que horas agora na Rússia, né, cara? Procura aí, Sombra, mano. A pior Copa do Mundo foi aquela do Japão, sem dúvida nenhuma. Ah, aquela de manhã. Os jogos eram às 4 da manhã, 6 da manhã. Ou seja, não tinha nem como o cara emendar, né? Tipo, agora falar, pô, vou dar um perdido manhã, no meu trampo. Sombra. São 2 horas da manhã lá. Deixa eu ver aqui uma coisa, mas o Moscou. Moscou, porque não esquece que a Rússia também deve ter uns 372 fusos, é, né? Ah, é, porque ela é, é pequena. Pouco russo, né? São mais 6 horas. Se você for pegar lá na Rússia, deve ter, dependendo de sede, até 8 horas de diferença, se eu não estou enganado. Não é não, mano? E sim, Sombrar. Inclusive, os jogos eles costumam ser realizados aí, acho que às 4 horas do horário local. Entre 4, 6 e 7 do horário local. É, então, você imagina, se a gente parar pra analisar, os jogos aqui vão ser às 10 da noite, meia-noite, enfim. Não, não. Pra menos. Pra menos. Olha, veja bem, pra menos. Se for 4 horas da tarde lá, 16 horas, por exemplo, se tiver jogo em Moscou, 16 horas, você tira 6 horas, 10 da manhã aqui. É. Ah, aí sim. Entendeu? É verdade, sim. É verdade. Vai ser na hora do almoço. Horas a menos. Agora, vai ser bom pra gente, jogo que for lá, tipo 7, 8 da noite. É. Não é não? Vai ser às 6, 7 horas da tarde. Jogo 7 da noite. Porque a Copa às vezes tem jogo às 16, 19 e 21. É. Então você pega 21, tira 6, vamos para as 3 da tarde. Aí é uma boa. Já vai pro jogo e não volta mais. Tudo era no Japão, né? O resto. Não, no Japão era embaçado, né, cara? O Japão foi punk. Japão e Coreia. 7 horas da manhã. Puta Copa chata do cacete, hein? Foi um pé no saco. Vamos churrascar? Bora. Duas coisas que todo brasileiro adora: churrasco e feriado. Opa, hoje para um churrasquinho, hein? E com o Vamos Churrascar do Extra, você tem tudo para curtir com os amigos. Carvão, carne, linguiça, bebidas e muita economia. Vamos Churrascar do Extra. Aproveite! Cerveja Budweiser lata 269ml. Leve 3 caixas por R$1,92 a lata. Cerveja Skol lata 269ml. Leve 3 caixas por R$1,87 a lata. Picanha bovina resfriada peça a vácuo por R$29,90 o quilo. Tá bom, hein? Refrigerante Sprite, 2 litros, leve 3, por R$ 4,99 cada. Você merece extra economia, vem, beba com moderação. Muito bem, estamos chegando ao final de mais o Estádio 97. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Tá bonito demais os bonés. Ele, Edson Florindo. Da hora o boné. Florindo. Ei, Florindo, ganhou. Bom, Florindo. Bonés Vista Aérea, com apoio dos bonés Vista Aérea no telefone 3031. 3031-2288. Esse é o telefone dos bonés Vista Aérea. E a camiseta do Estádio 97 com apoio da TentBeat.com.br, velho. Ele, Ítalo Ricardo Leão. Um abraço aí pros amigos aí da TentBeat. Valeu, obrigado. É isso mesmo. Estádio 97 fecha por aqui. Posso volta. Mandar beijo? Manda, Motinha. Vou mandar um beijo pro pessoal que tava no resort. A turma da Panela, que é uma grande turma que vai todo ano junto, todo mundo. Os São Paulinos, os corintianos, toda a família lá da turma da Panela que sempre fala. Um abraço pra vocês, obrigado aí, fica com a gente. Boa, valeu, obrigado. Boa noite, mano. Valeu, cara. Valeu, Sobrão, até amanhã. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Até amanhã. É isso aí. Obrigado, gente. É isso aí, hein? É isso aí, juízo, pessoal.